e os DJs da Veia. Realização, promoção. Promoção Energia 97 FM. Essa é pra sair do busão. Eu vou comprar carro pra sua moto. Você pode sonhar e também realizar, fazer economia e ficar legal na foto. Sobe na moto e tira o pé do chão. Cabe no bolso, prestação sem juros, fácil pra pagar. Consórcio é Honda, é Honda. 5 milhões de motos entregues, chegou a sua vez. Parcelas a partir de R$94 mensais. Já são 5 milhões de motos entregues, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. A energia que te move. Oi, aqui é o Reinaldo Giannichini e eu tenho um recado pra você. Chegou o Doril Enxaqueca. Doril Enxaqueca tem extra poder analgésico e rápida ação. Tomou o novo Doril? Até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Toda quinta no Club Tronic, 11 da noite. Punks of the Volume. Uruguai com o Punks of the Volume. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Estamos no ar, mais uma vez aqui na Energia 97, o oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos. Boa tarde. Opa. E aí? E aí, beleza? Boa tarde. Tudo bem? É nóis, né, fazer é o nóis, quê? É nóis, é nóis. Boa tarde aí, né? Vamos que vamos, né? Ô, seu Bento, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Sombra. O senhor vagabundeou semana passada, hein? Como que assim? Vagabundo, hein? Como assim? Não vejo ele aqui na rádio faz tempo. Aí. É. De novo, senhor Bento. Que tá ruim esse microfone. Qual, tá ruim o meu? Do não, Portuga, não, tá perfeito, aqui. Perfeito. Tá. Vai. Beleza. Não, senhor Marcos, quinta-feira... Eu sumiu, hein? Quinta-feira pra ter feito placar, mas tava ali... É, mas hoje tem um placar legal, você deve ter caprichado, né? Fica quietinho, fica. Você caprichou, seu Bento, hoje no placar? Sei. Tá caprichado? Aí, é. O RG não reclamar. Caprichosos de pilares. É, vamos aguardar pra... Porque, olha... Vamos aguardar. Muita gente brava... Não pressiona o seu Bento, hein? Deixa aí. Muita gente brava falando... Quando é o Santos que perde... É, evidente. Olha... Vamos aguardar esse placar. Humilha, detona. Calma, gente, vocês estão pressionando o seu Bento. Não devia ter pra cá quando perde fora de casa, viu? Eu também acho. Então chupa. Como não? Chupa. Como não, quando perde. É um resultado normal, joga fora, viu? Não, joga então tira a dentadura normal. E chupa. Viaje longe. Olha o respeito com a avó, hein? Não dá moral com a avó. Olha, a avó não tá bom. Não assim com a vovó, não. Tô sem dormir, viu? A avó tá sem dormir? Ah, tô. A avó no resort, ela ainda chegou e falou assim... O quê? Falou que eu cruzei com a avó no resort? Não, é que a avó... Qual o que ela falou? Todo ano que passa, a gente tem medo de cair, viu? A avó tava... A avó tava com medo de cair no resort. É, já tava, já. É verdade, Domênico, a avó chegou... Olha, possível. É entra verdade. Janeiro que atualiza a tabela no site e já me começa a me dar medo. Mas vamos fazer igual outro dia aí, vamos acelerar, porque tem placar. Tá, porque outro dia tava assim, lembra? Vamos ter... Let's go! Santos! É quase, hein, viu, RG? Vamos lá, seu Ben. Quase faço mais um aí hoje. Quase, né? Mas o Patom é tá onde, Benjamin? Tá confortável? O Ponte empatou com a Ponte. Ponte tá com um time bom, né, RG? Tá e certinho, agora, né? Ponte tá certinho. E o Peixe também que deu uma travada, né, RG? Nos 6 pontos na classificação, né? E tá aí agora. A situação, né? É. Tá junto com nós aí. Eu entendi muito bem. Estamos ali, né? Mas a leitura que eu faço do Santos, que eu venho falando, é isso. Eu acho que tá muito desequilibrado o time do Santos. O time do Santos, do meio pra frente, é um time nota 6,5. Hoje, no Campeonato Brasileiro, a defesa do Santos é um time, é uma defesa nota 2,5. E não estão se entendendo. Né? O técnico não está conseguindo fazer, talvez no brasileiro, o que estava conseguindo fazer no paulista e por opções. Tá? Paulista é mais fácil de fazer. Eu não compactuo desse raciocínio simplista, né? De que o campeonato estadual não é para. Raciocínio. Porque, porra, 3 horas depois? Eu não quis atrapalhar o seu pensamento. E aí atrapalhou depois. O copo tá cheio ou vazio? Não, sem piadinha. sem piadinha. Porque quando você diz que o campeonato estadual não é parâmetro, então, o Atlético Paranaense é o quê, então? Fez o quê no campeonato quase estadual? Quase caiu. Ele jogou o torneio do... Mas jogou com as reservas. Hã? Não. Depois, no final, botou os titulares porque ficou com medo. Ficou com medo. Depois é que pôs o titular. Na primeira fase, acho que foi meio isto, depois colocou tudo. Ia cair. Mas alguém apostaria aqui o carro? Que não, o Atlético não. Para... Não, ninguém aposta. Mas eu acho que muita coisa vai mudar, hein? Entendeu? Então, lógico. Agora, tá lá sem o... Cadê o xerifão ali do meio? Não tem. Tá sem o Valença, tá sem o Alisson, tá sem esse tipo de jogador que o Santos precisa. Não tem. Na frente da zaga. Não é nem a zaga, é a proteção à zaga. Não tem. E a defesa, laterais, miolo de zaga... tecnicamente está devendo, não está conversando com o resto do time. Verdade. Pô, há 3 semanas aí, já estavam metendo o cacete no Ricardo Oliveira, criticando o cara, porque o cara não fazia gol. Pô, aí o cara volta a fazer gol. E agora? Sabe, então precisa tomar cuidado também, vamos devagar com a dor. Eu acredito, claro, a essa altura do campeonato, pelos pontos que já perdeu, pela bobeira que deu, é difícil... dizer que o Santos vai disputar um título no brasileiro, mas vai se recuperar sim, o Santos sempre renasce nessas horas, eu acredito que sim. Pô, gente, daqui 3 rodadas o Atlético Mineiro não presta mais, o São Paulo vai ser o melhor do Brasil. Eu tô falando que não presta, perdeu pro Cruzeiro, eu tô falando que é uma porcaria. É brincadeira, perdeu um clássico. Mas você tá dizendo, é brincadeira. Pelo andar da carruagem, é assim que funciona a coisa. A mídia foi isso. Daqui a pouco o Cruzeiro vira o melhor time do... Porque eu cheguei. Então, o estado anímico. O estado anímico do time. O Santos tem que ver o time aí, porque se o Santos não vai continuar com esse técnico... Tem um cara sentado aí, que é o Marcelo Oliveira. Calma. Eu acho que não. Não, deixa ele quietinho. Vai pro Palmeiras? Calma. Calma. A gente também tá voltando. A informação é que o Marcelo pediu mais que o Cuca, viu? A gente tá voltando. E vem o Cuca. Você quer que eu volte? Quem diga que o Cuca tá querendo voltar pro Brasil. Por favor, que volte agora. O cara tomou um soco na cara. Eu tomei um Kung Fu de um chinês. Mas não vem barato. Eu acho que o Cuca é meme do Palmeiras. Por que tomou um soco? Não vem barato. Alguém vai pagar 700 conto pro Cuca? Ninguém. Ninguém vai pedir uns 400, então, o Marcelo tá pedindo quanto? Que falaram que é mais caro, parece? Mais 500, né? Então, eu acho que será que... Mas é o preço que você paga pra um técnico bicampeão. Mas será que o Juca não baixou o... Quem é Juca? O treinador do... Que Juca? Do Japão lá? Será é Cuca! Que... O Cuca, será não que... Não é Japão, é China! Então... Será que ele não baixou o salário? E chinês não gosta de ser chamado japonês e vice-versa? Ah, mas eu não tenho diferença. Um come escorpião, outro come peixe, eu não sei. Peixe é muito melhor que escorpião, você tá louco? Não gosto nem do peixe. Escorpião pica. Ô, vó Olímpia, você é peixe quente que eu gosto. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, também do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. Continuando, vamos ao jogo do... no sábado ainda. Vamos falar de um time que tá em franca ascensão. Ô, Matheus Beija sabe. Eu não sei o que é isso. O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco, o jogo mano. Da seleção é o jogo do Corinthians. O bagulho é louco, mano. Ah, você tá de brincadeira. Ah, mano. Jogo ruim da porra. Vamos falar do oitavo lugar isolado no Campeonato Brasileiro. Acho que é isolado. Oitavo isolado. E rumo ao sétimo, porque tá com 10 pontos aí junto com o Avaí e o Atlético Mineiro que também tem 10. Calma, tá? Mano. Calma. Você tá louco de verdade. O legal foi a observação. É. Junto com o Avaí, né? Calção, calção. Não, junto com o Avaí e Atlético Mineiro. Calção, esse mano é muito louco. Mano, pelo amor de Deus, o começo é que o final não é bom, hein? Não começa o quê, mano? Não começa o quê? O Corinthians venceu fora com o golaço do Jadson. Sim. E que gol, hein? Golaço. E eu começou a esse é o Cristiano com... Ronaldo que faz esse gol, os caras lá, ó, segurou o L1 e apertou o quadrado. Na verdade, o Magic Jadson, né? Esse é o grande com... Magic Jadson. Esse é o L2, esse é o R2. Não, mas eu modifico pro L1. Ah, seu L1. Mudou. Ah, o meu é o contrário aqui embaixo. Quem joga embaixo aqui é Jão, mano. Oh. Não é Jão. Não. É Jão. Ô, seu Bento, eu vou dizer um negócio. Tô zoando, é bom também. O Corinthians ganhou. Mas o segundo tempo... Foi uma coisa horrorosa. Mas fala do positivo, não. Foi, não pode ser. Foi terrível. Não, mas não foi pior que do Palmeiras. O Corinthians no sábado, deu uma sorte que pegou o rebaixado já de 2015. Mas ao invés de exaltar o que foi bom, você tá exaltando o que foi ruim. Falar? Não, não pode se iludir com essa vitória, não. É iludir, é comemorar, velho. Eu vou te falar, o Wagner Love entrou. Gente, ele não conseguiu dominar uma bola. O que tá acontecendo com o Wagner Love, Benjamin? Não sei. Meu Deus, não tá acontecendo cara. Nada. Não sei. Não, mas ele não jogava assim, não. Você sabe o que é, Benjamin? Olha, eu já tava debatendo isso de manhã. É trabalho, não lembro com quem, acho que foi com foi bem melhor, mano. Foi com o irmão do Mano, que é um cara que é bom pra debater futebol. Yeah. Esses caras... Não, foi comigo. Foi com você. É bom também, é bom. Esses caras vão aí pra uns mercados estranhos do futebol. E aí, cara, o rendimento físico é outro, técnico nem se diga. O cara fica 3, 4 anos jogando num outro mercado. O corpo humano, ele se adapta. O corpo humano, ele se adapta à situação em que você está. Eu acho muito... Não volta mais? Não, antes, não é mais. Não é fácil. Eu não sou fisiologista, viu, Domênico? Eu não sou fisiologista. Cara, o cara jogava muito mais. Domênico, mas o corpo humano, ele se condiciona. E aí o corpo humano fica 3, 4 anos condicionado num ritmo. Perde o parâmetro de competitividade, que é no Brasil ou na Europa, no oeste europeu, no ocidente. Aí o corpo fica 3, 4 anos, o que ele corria a nota 9 no Brasil, atinge 9 por hora, aqui o cara vai pro mercado que o nota 7 tá bom. Já tá ótimo. E o corpo fica lá condicionado a 7. Aí o cara volta com 30 e poucos anos de idade. Anota aí, cara, anota. Eu não sei, coloca um fisiologista, um preparador físico no ar. Pro nego voltar ao condicionamento de 5 anos atrás. Aquela pegada. Não pega, duvido. Mas eu acho que é relativo. Isso aí é que nem nego que engorda, acumula gordura. O cara nunca mais volta ao que era. Eu acho que é um pouco relativo isso daí, porque a gente tem exemplos aí. Ó. O Zé Roberto tava jogando no Emirados Árabes, voltou e tá jogando bem no Palmeiras. Você pega lá, o Ricardo Oliveira tava jogando também no Emirados Árabes, voltou. Fez um contrato de risco com o Santos, provou que tem qualidade e foi... Ficou. Mano, renovaram o contrato dele e tá mostrando que é bom jogador. Ele provou que tem qualidade, peraí, assim, numas. Ricardo Oliveira, não é mais nenhum fenômeno da bola, não. Mas não é questão de ser um fenômeno, mas no Campeonato Paulista foi artilheiro, Sombra. O que a gente tem como base esse ano, Ricardo Oliveira foi uma referência pra gente no Campeonato Paulista. Eu sei, mano, mas... O Michel Bastos, ele também, Sombra, é um jogador que tá atuando, por mais que falem, ah, mas é Europa, é outra... forma dos caras a se condicionarem fisicamente, concordo. O Michel Bastos é um cara hoje, Sombra, aqui no meio campo aí do São Paulo, ele tá entre os top 3 do Brasil, tá certo? Talvez ele perca pra quem? Pro D'Alessandro? Quem mais? Vamos lá. Que outro meia top temos no futebol brasileiro hoje, a não ser o Michel Bastos e o D'Alessandro? Que outro cara que é uma unanimidade que você fala, bom, esse é inquestionável, joga em qualquer time. Tá complicado. Então o nível é tão ruim que tá complicado. É uma situação, Sombra, que você pega aí, por exemplo... O Sheik voltou, jogou bola. Não, mas... Sim, o Lucas Lima, como a gente parou de jogar, a gente não fala mais. Mas se você volta jovem, é uma coisa. Se você volta velho, é difícil. Mas o Lucas Lima não saiu, gente. Eu tô falando de jogadores que retornaram aí. Você pega aí jogadores aqui, nem o Michel Bastos, é um cara que hoje... Não, é um cara que tá no futebol brasileiro, português, tá mandando bem pra caramba. Então, querendo ou não, Sombra, eu acho que varia muito de jogador pra jogador. Pode ser. Você fala a respeito do condicionamento, ah, não, mas pô, lá é diferente. Mas tem jogador que é um pouco mais dedicado que outros. Tem cara que pensa, fala, tô aqui, eu não preciso me... Mas olha, eu só vou jogar com o cabelo. Eu duvido o Wagner Love voltar ao que era. Mas, ô Sombra, em relação ao que você falou do preparo físico, tudo bem, isso é mais uma coisa. Mas o Wagner Love, ele não consegue matar uma bola. Ah, ele não domina, ele tá dominando de canela, a bola vem. Você vê que ele tá totalmente desnorteado em campo. Eu não tô fazendo um faz pique. Parte, porque você vai pra um lugar onde é muito sombra, diferente. Mas dominar uma bola sobra. O Wagner Love não está conseguindo dar um passe. E não é, não foi nesse jogo. E olha, contra o jogo a bola. Contra o Joinville. No Flamengo, no Palmeiras. Contra o Joinville, convenhamos. Era um jogo pra você. Veja, jogar na China é enganar. Destrói o cara. Não tô discutindo isso, eu também acho. Eu não tô discutindo. O cara isso. joga uma vez por semana. Sombra, mas não. Quando joga. Sombra, mas o cara não consegue dominar uma bola, Sombra. Tá ruim mesmo. Não é, não é. Se o cara vem, você vê que o cara tá gordo. Você espera. Né? Tecnicamente ele tá mal. O cara tá lento, você espera. Joga uma bola quadrada pro Maradona, ele não domina? Mas ele... Joga uma bola quadrada no Zico, ele não domina? A bola chega no Wagner Love, a bola não volta. Bola... Pior que volta, mas volta torta. Pô, e o, e o titular é o Romero. Eu tô assustado. Nossa, ah, o Ben já tem razão, hein, mano? Porque eu lembro que no Palmeiras, esse que eles chamam de psicote, né, mano? Que é essa parede, né? Quando a bola vem, você sim. chuta a bola, você faz a parede, o centroavante fala. E, então, isso ele fazia bem no Palmeiras, mano. Não consegue fazer, mano. A bola bate e volta, né, mas mano? O... Fala bem. É couve na chulapa, hein? Couve na chulapa. É isso aí, mano. Que é isso. O problema na segunda-feira é o Bruno Henrique, né, mano? Duas semanas aí ficar fora, desde que já tem o Elias tá na seleção, sim. né? O Ralf que também na mesma posição ali, já tá aí. Fora. Ontem eu fui ver o jogo da seleção. Foi lá, gostou do estádio? O estádio é muito bonito. Eu vou dizer um negócio pra você. O estádio é sensacional. O estádio é muito bonito, sensacional. Isso. Vou dizer um negócio pra você. O Elias ontem, melhor, né? O Elias jogou um partidão. O William foi melhor, mas o Elias jogou um partidão. Não dá pra entender... Não pode, olha, gente. Como é que pode ele não deixar não o cara podem jogar? Falar que o Elias está afastado por parte técnica. Não. Que sejam sinceros e avisem. Tá tudo muito claro, o Elias, né? Nós não queremos que jogue. Muito clara a coisa, porque parte técnica. Vem cá, nesse time do Corinthians. Você está louco, o Elias é um monstro. Gente, é constrangedor quando o Tite vai para uma entrevista coletiva. Ele tem que falar a respeito de Guerreiro, ele tem que falar a respeito de Elias, ele tem que falar a respeito de Ralf. É, mano. Domênico, é nítido. É constrangedor ele na entrevista. O pessoal fala a respeito de qualquer nome desses aí que eu citei. O Tite para, ele olha, ele sabe respira. Que não vai ficar, né, é mano? Questão de não ficar, Domênico. Tá na cara que isso daí é uma determinação da diretoria. Do isso daí é óbvio. Porque o Tite, ele queria que o Guerreiro jogasse. Ele queria que o Guerreiro jogasse. E entrasse em campo contra o Palmeiras, seria a última partida dele. Alegaram, não. Entenderam ele cara não tem, o cara não tem cabeça. Alegaram que não queriam que a torcida xingasse o cara, porque tava todo mundo puto, porque ele tava saindo, porque ele tinha declarado que não jogaria em outro time aqui no Brasil e acabou acertando com o Flamengo. Enfim, deram N motivos para não colocar o Guerreiro em campo. Com relação à participação do Elias, a mesma coisa. O Tite também queria que o Elias tivesse participado daquele jogo contra o Palmeiras e não deixaram. Agora, com relação ao Ralf, o Domenico, nada contra o Christian, tá certo? Se você pensar na parte técnica, você fala, não, o Christian é um cara que tem um pouco mais de recurso. O Corinthians está com meio campo burocrático, meio campo do Corinthians não está criando tanto. Você tem um cara a mais ali, um volante, cabeça de área, mas é um volante que tem qualidade no passe, é um volante que ataca um pouco mais, ele consegue fazer aquela alternância de posição com o Bruno Henrique, ora um sai, o outro fica, aí depois você inverte. Você consegue meio que pegar o adversário de surpresa, porque você não condiciona a falar, esse cara é só cabeça de área, ele vai ficar ali, eu não preciso me preocupar com ele. Então, nessa parte, nesse aspecto, você até pode talvez falar, o Tite fez isso, mas quando o Tite vai falar a respeito do Ralf, é constrangedor, cara. É constrangedor. Tá na cara que ele queria escalar o jogador. Nem ele sabe o que falar ali numa resposta dessa. Tá na cara isso daí. Agora a diretoria do Corinthians aí, ela deveria virar público, que nem, por exemplo, o Elias, eles querem negociar o Elias com o Flamengo. Mas eles estão colocando o jogador numa situação que dá a impressão que o próprio jogador tá querendo ir embora. E não é. A diretoria do Corinthians aí tá sem dinheiro, tá numa situação financeira complicada. E o Elias já deu o recado, né? Sim, o Elias já falou. Então, querendo ou não, a diretoria do Corinthians deveria virar público, se pronunciar e falar, ó, gente, negócio é o seguinte, a situação não tá fácil, o Elias é um jogador... Por mais que você fale, ah, mas isso aí vai desvalorizar o jogador, mas da forma como tá sendo feito, também tá desvalorizando. Então é melhor jogar as claras e mostrar, falar, ó, de fato, o Corinthians aí não vive uma boa fase financeira. A gente tem que fazer, talvez, algumas transações que não gostaríamos, com todo respeito aos jogadores que aqui estão, mas a gente vai ter que negociar um monte de jogadores que custam e muito pro Corinthians, como foi o caso do Guerreiro, como foi o caso do Sheik, como pode ser o caso do Elias, como pode ser o caso do Ralf. Porque o Corinthians vendendo esses jogadores, Domênico Gato, o Corinthians ele vai economizar e vai enxugar um pouco essa folha salarial. Mas querendo ou não, velho, eles estão colocando os jogadores aí numa situação, numa saia justa, que dá a impressão que é o jogador que tá dando migué pra não jogar. É ridículo, cara. Se eu fosse presidente do Flamengo, já levou o Sheik? Vai levar o Sheik. Vai. Já levou o Guerreiro. Vai levar o Elias, eu levaria o Ralf. Vai pegar a parte boa do Corinthians. É, vai pegar os melhores. Tudo, a base boa do Corinthians. E o sonho do Flamengo é ser o Corinthians. Os melhores jogadores do Corinthians vão parar no Flamengo, cara. Na cara. Hã? Verdade. Mas o Benzema comenta que o Ralf quer ter uma proposta de renovação de contrato de 3 anos. Eu não acredito. O Corinthians só quer 1 ano, é eu isso? Eu não acredito. Olha, Sombra, você... Eu acho que, na verdade, o Corinthians não quer mais um jogador. Não quer, não tem dinheiro. Renovar um ano é engraçado, Sombra, né? Como que você vai renovar um contrato de um jogador que você deve 4 milhões? Me fala. É. Tem que pagar por uma menos coisa, 4 milhões. Uma coisa, tem que pagar RG. Mais luvas ainda pro cara ficar. Não, então, mas é que tá. Uma coisa, RG, é você talvez aí já deve pro teu pai, tá certo? Uma quantia em dinheiro. Chega lá e pede mais um. Fala, pai, pô, você me fez, então você tem obrigação de me ajudar. É. Entendeu? De clube pra jogador e jogador para clube é uma relação profissional, não tem essa, gente. Você já deve 4 pau pro cara, como é que você vai fazer uma proposta pra dever ainda mais? É. O único que eu vi fazer isso aí foi o Fluminense, com o Fred. O Fred falou, tô há 20 meses sem receber, mesmo assim ainda, mesmo assim renovou com o Fluminense. Mas só pra terminar o Corinthians aí e falar um pouquinho do jogo, Ben. O Corinthians no primeiro tempo, ele poderia ter aberto uma vantagem, Sombra, de no mínimo 4 gols. O Corinthians, ele teve uma bela chance ali com o Gil, logo quando tava 0x0 ainda, ele chutou. A bola pegou pelo lado de dentro da trave e a bola poderia já ter batido ali e entrado para deixar talvez o jogo um pouco mais tranquilo, mas não aconteceu isso. O Corinthians teve um outro lance muito bonito ali com o Renato Augusto, tá certo? O goleiro fez uma boa defesa, depois teve o lance ali com o Jadson. E o lance do jogo, Sombra, foi um lance ali cara a cara do Romero, cara, com o goleiro do nosso querido Joinville. O Romero, mas cara a cara, Sombra, ele conseguiu cegar a bola. Ele cegou a bola. Cegar e não chutar. Ele deu um tapa, tá certo? De lado, pelo menos na orelha da bola. Piores momentos. A bola saiu pelo canto da trave, mas tá ele de brincadeira. É do ramo, mano. O negócio é o seguinte: Romero, gente, do ramo? Um cara, depois de um lance daquele, ele deveria, ou se não fosse demitido por justa causa, ele deveria pedir as contas. Porque, na boa, cara, um cara que pega uma bola daquela, num gramado que tava legalzinho, cara a cara com o goleiro, isso daí mostra deficiência técnica. É ruim. E por mais, o Sombra, que o Wagner Love, aí eu concordo com o Benji, ele tá mal tecnicamente, o Wagner Love, não sei o que aconteceu com ele, porque ninguém esquece de jogar bola. O cara que sabe não esquece. E eu acho o Wagner Love um bom jogador. Eu acho que o Wagner Love que jogou pelo Palmeiras, o Palmeiras e o Flamengo. Foram duas passagens aí que o Wagner Love teve, que foram, não vou dizer brilhantes, mas o Palmeiras, tanto é que ele conseguiu ser vendido pela Europa, tá certo? Deixou o Palmeiras na mão naquele ano. O Palmeiras, se tivesse renovado com o Wagner Love, teria sido campeão sim. Que a bola que ele tava jogando e tava sendo protagonista, o Porco seria campeão. Muito. E depois o Flamengo, a passagem dele foi muito boa também, Domenico. Então, um cara que sabe jogar bola, não, que fez já o que o Wagner Love fez, não dá pra falar. Pô, o cara esqueceu de jogar. Mas alguma coisa tá acontecendo com o Wagner Love e eu não sei o que é. Mas, Tite, pelo amor de Deus, Romero não dá. Cuida não da dá tua vida. Tomar, não dá pra... Você quer falar mais uma coisa aí, ô? Não dá pra tomar calor do Joinville, Benjamin. Quer falar nada? Não dá. Já foi o que eu falei. Deixa eu falar. Uma vitória enganosa. Ganhou, porque ganhou do clube rebaixado já. O Joinville caiu. E a vitória de sábado contra o Corinthians? Mas o time tá do Corinthians... caiu mesmo. Olha, são 6 rodadas. E olha, e o Palmeiras? O Marcelinho Paraíba entrou. O Marcelinho Paraíba tá jogando lá no... Você tá atrás de nós, ô Zedão. Fica tranquilo aí. Marcelo para levantar no Joinville. Fica na miúda, né? Fica na do Joinville é dose, mas vou te falar, quem assistiu o jogo do Corinthians, viu? O segundo tempo foi de arrepiar. Foi terrível? Foi de arrepiar. Eu vou te falar, o prognóstico do Corinthians não é bom, cara. Esse ano, infelizmente, não é bom. Vamos acreditar, Benjamin. Vamos acreditar. O jogo foi tão ruim que o Marcos Mion ganhou na audiência do jogo do Corinthians. Você tem um mito. Eu fioso com o rapaz, porém não perdeu nada. Não, esses mané não, rapaz. Não? Tá louco? Muito aí, bem. Não, mas a do Zorro foi melhor, isso é verdade. A do Zorro era melhor. A média do Zorro foi melhor. É. Melhor do que o Corinthians? Então chupa você também, e mané. E o Rude é o cara que tem o acesso a tudo lá dentro. Ele tem, isso aí. O Rude tem um monitorzinho. Ele ficou um minuto a minuto. Números, cara, olha, não pode divulgar, mas ele tem uns Twitter lá dos caras que manjam que eles vão falando. Ah, que cara que manja, cara que é ibope. Olha o que o cara segue no Twitter. Olha o que o cara segue no Twitter. O Corinthians perdeu o Twitter. Mas bem melhor que eu. Mas o cara é artista de televisão. Deixa ele. Ih, olha, artista da televisão. Ô, Narigo, você não quer falar do Corinthians, mas da BV você podia falar, né? Lógico, melhor, não, eu quero falar do Corinthians. Eu falei do Corinthians. Eu só falo pra... Eu falei, tô só falando que não dá pra... Não dá com aquela vontade. Não, vontade não. Eu tenho aqui. Eu vou fazer o quê? Os melhores jogadores do Corinthians estão indo pro Flamengo. Não repõe ninguém. A coisa tende a melhorar, Benjamin. Calma. Calma que o bagulho é louco. Assim é mais gostoso. O Flamengo pode melhorar. Sheik, Guerreiro, Elias. O Flamengo pode melhorar, velho. Mas se não estavam dando certo no Corinthians, vão dar no Flamengo? É verdade. O Sheik não deu certo no Corinthians. Não estavam dando. O Sheik não deu. Não falei que não deu certo. Guerreiro, não estavam dando. É verdade. Dando. Presente. Verdade. O Elias não está dando certo no Corinthians. O Sheik foi muito mal no Corinthians. O Guerreiro, mal. E o Ralf, péssimo. Ambos. Quem tá dando certo é o Wagner Love, é o Romero, negativo. É o Luciano. Mas se você analisar o presente, Renato, por exemplo, Augusto, o Sheik não tava jogando nada, o Guerreiro não tava jogando nada e o Ralf também não tava. Vamos de Mendonça e Romero. É o que tem, renovação. Isso aí, bela renovação. Você tá baba-ovo. Eu tô baba-ovo, ok. Eu já te falei, eu vou guardar essas pérolas sobre o segundo semestre. É nóis. Depois não vai querer comemorar o título, não, tá? Você não vai deixar, mano. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein, amigão? Sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que é com a BV. Você sempre pode mais, beber bons negócios pra você, Zombinha. Perfeitamente, esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. O Estádio 97 também tem oferecimento da Etil. A Etil está na maior rede em materiais elétricos do mundo e é o sonho do eletricista. A Etil é cabos, ferramentas, EPIs e LED. É só top de linha. Em São Paulo, olha, tem Etil na rua Santa Efigênia 724, tá? Quer ligar lá no Santa Efigênia? 3337-9000, 3337-9000. Também tem Etil na General Osório 144 e Etil Barra Funda, tá bom? Etil Barra... Olha o telefone aqui da Etil Barra Funda, 3363-6666. Materiais para eletricista? Vem para Etil, acesse etil.com.br. Etil é etil.com.br. Color. O Color pegou o Grêmio. Mais uma vez o Rogério Ceni fez gol. Luiz Fabiano fez um bonito gol. E sobre a estreia do Osório, né, Sombra? Ah, o Grêmio parece uma farofa. Tá, o Grêmio tá... O Vieira foi no jogo, você mesmo conversa? Ah! O Vieira? Sumiu, foi? Chegou, é. Chegou sábado de manhã? Não vai dar pra ir no jogo? Tô com dor de garganta. Tô com dor na unha. É um frango. Sério? Né? Dor de garganta. Esse menino horrível, hein? Que mentirosa. Se tivesse ganho, eu tava aqui hoje. Tava, se tivesse ganho. Ah, com febre, 40 graus. Não é? Vamos, ó, vou dizer uma coisa. Vieira refugou legal, hein? Acho que ele sentiu o drama. Balu B de Vieira. Não é? Eu acho. É o Balu B, sim. Sobre o Osório, né? Sobre contratações. Só tem um probleminha aqui. A diretoria do. Conversou com o Osório pra não ter problema. Sobre jogadores colombianos. Sim. Pra não ter o mesmo efeito gareca aí, aquela coisa toda, pra evitar de contratar jogadores colombianos. Enfim, foi uma... Não, nem sabia disso aí, não. Onde saiu isso aí? Não tô sabendo, não. Tá aí. Tem essa conversa. Tem as fontes, certo? Tem aqui, ó, minha fonte aqui do lado. Mas tem mesmo, Sombra. Pra você dar uma procurada aí, saiu isso aí, para evitar, tipo, aquele vínculos, né? Se for embora depois, ter, né? Que nem acontece em outros lugares. Né? Aí eu acho assim, se é bom jogador, não importa de onde venha. Né? Não importa de onde venha. Se é bom jogador, vamos supor que tem um puta jogador colombiano bom aí pra trazer, traz, dane-se. Né? O que não pode, de repente, você chegar e falar assim, não, vou trazer um monte de... Porque a chance de você trazer vários colombianos e eles serem bons é mínima, né? É uma questão estatística. Né? A seleção da Colômbia já não é grande coisa, né? Já não costuma ser grande coisa. Então a chance de você trazer vários colombianos bons não é muito grande. É mais uma vez oferecer pro São Paulo um tal de Radamel Falcão. Não conheço. Não, o cara ficou bom, cara. Acho que tem que trazer. O Radamel Falcão aqui, a gente também só descobriu quando ele tava fazendo sucesso. No River. Então, quando tava fazendo sucesso, aí ia ficar fácil. Sabe quem que o São Paulo recusou na história e não contratou por causa de 50 mil dólares? É. Ronaldo Fenômeno. É verdade. Eu quase vim, eu gostava. Mas na época do São Cristóvão, né? É, ninguém conhecia. Foi 50 mil dólares, velho. Foi. O Cruzeiro pagou mais, levou. Foi isso mesmo. Mas deve ter sido na época do São Cristóvão. Quem tem, inclusive, quem sabe, o Calef, que era diretor de futebol, ele conta com tristeza, até que ele falou assim, 50 mil dólares. Aí o Pimenta falou pra ele, não dá. Estamos sem caixa, não dá. Porque você imagina o Ronaldo Fenômeno custando na carreira dele 50 mil dólares? Mas nem época mesmo, nem gordo, né? E bêbado. E aí o cara falou, não, é bom, não sei o que lá. Mas aí o presidente do São Paulo falou, não tem dinheiro, não tem caixa. Aí o São Paulo perdeu o Fenômeno. Bom, mas ó, o São Paulo fez uma ótima partida no sábado à noite. Claro, Cruzeiro, o Grêmio tá muito ruim. O Grêmio tá muito ruim. Mas o São Paulo fez a parte dele. Sufocou o Grêmio, dominou o jogo inteiro. Não teve saída pro Grêmio. E ó, grande partida do Bastos, do Michel Bastos e do Carlinhos pela esquerda. Aliás, eu não sei se isso já é uma orientação do técnico, mas o São Paulo foi mais rápido, assim, mais toque, mais rápido, sem ficar muito leleô de toquezinho de lado. O São Paulo foi mais objetivo e jogou muito pelas laterais, principalmente na lateral esquerda. Então, assim, o próprio técnico Osório, um tiozinho seu Osório, meu. Tiozinho, não, tiozinho bonzinho, você vê ele falando, ele se esforçando pra falar lento, pra que as pessoas entendam. Ele mandou bilhete? Ele mandou bilhete? Ainda não. Não, ainda não. E o engraçado mas é que anotou lá com o pessoal vermelha, da imprensa lá, tentando falar o negócio da caneta e ele tentando falar do jogo. E os caras, não, mas a caneta, não, o jogo. Agora, você viu como o Luiz Fabiano se movimentou? Você vê, porque ele demonstra autoridade, mas não demonstra ser autoritário, né? O que é muito legal. É um perfil, assim, bacana. Um cara falando bacana de ele falar. Ele explica o que ele tentou fazer. Por que o senhor pôs dois laterais? O Carlinhos e o Michel Bastos pela lateral esquerda destruíram o Grêmio. Destruíram. Esse é o Carlinhos que São Paulo imaginava ter contratado, né? Esse é o Carlinhos, que já fez, aliás, já é a segunda ou terceira partida muito boa do Carlinhos. E o Michel Bastos é o dono do time, né? É o Rogério no gol. Tanto é que o Cajá é um dos melhores do campeonato. Tanto é que assim, São Paulo jogou bem e não precisou nem a presença do Ganso jogando bem pro São Paulo ter jogado bem. Agora, é claro, né? Ainda tem, como o próprio técnico falou, tem muito a evoluir, tem muito a organizar. Ele é um cara extremamente teórico, tem que ficar esperto. Ele é um cara que vai muito em cima de estatística, né? Por isso que fez universidade disso, daquilo. Ele não é boleiro, não. Não é esses boleiros, não. Distribuidor de colete, não. Ele é um cara que ele estuda muito o futebol. E é muito curioso. Ele falou assim, eu gosto muito de estatística, né? Ele falando, ó, alta estatística de um clube fazer gol nos primeiros 5 minutos depois que ele toma, né? Porque o time que fez gol dá aquela relaxada. E quase o São Paulo realmente tomou um gol do Grêmio na sequência. 2 minutos depois quase tomou. Então, tô botando fé no trabalho dele. Lógico, o Grêmio, gente. O Grêmio é um... muito ruim. Eu falava isso, ninguém ouvia. Muito ruim o Grêmio. Espancou o Corinthians. Até parece ter bons garotos, mas assim, até você juntar garotos e conseguir fazer algo melhor... Fala de mim agora. É muito complicado isso aí. Eu acho que o jogo do São Paulo que vai ter contra o Chapecoense vai ter mais dificuldade do que teve contra o Grêmio. Provavelmente. Provavelmente. Acho que vai ser um bom jogo. Acho que vai ser um jogo... O que assusta é que você viu o Grêmio muito mal. E o Grêmio dominou o Corinthians de uma maneira contra o Corinthians no primeiro tempo... Fantástico. Mas foi foram 5 minutos também. Aquela coisa, joga em casa. O Grêmio fez 2 gols em 5 minutos e mais nada. Também tem aquela emoção, né? De fazer assim, começar o jogo, né? Técnico novo, vamos mostrar em casa. A primeira partida em casa com o técnico novo, teve aquela empolgação. Mas o Grêmio não é que vai cair, não vai cair. Intermediário. Mas vai ficar nessa zona aí. Décimo lugar. Tem Palmeiras, Joinville, né? Mas vou te falar. Ô, Zedão, você tá pegando o pé do povo. Não, mas aquele pênalti não foi. O pênalti do São Paulo. Eu também acho que não foi, mas assim. Foi. Câmera lenta dá pra ver que não foi, mas na hora do jogo. O São Paulo jogou melhor. Mas não foi pênalti. Mas na hora H, eu falei, pênalti. Na hora que bateu assim. Na primeira impressão. O cara se virou de costas ainda. Mas na primeira. Tudo bem, mas no primeiro momento eu falei pênalti. Depois vem no slow motion. É isso que eu acho que vale, é a que você vê primeiro. Se você fala foi pênalti, agora por isso que não dá pra exemplar o árbitro. Os próprios jogadores do Grêmio não reclamaram com o teve um pênalti lá que o Denilson fez, aquilo lá foi pênalti pra cacete, naquele jogo lá do São Paulo aí que a bola bateu na mão dele. Que aí tava muito contra o Santos. Ali sim, ali de fato ele tava com a mão muito distante do corpo. É verdade. Esse lance do Grêmio, aí até falei pro Benji, hoje eu falei, Benji. Se a gente tá aqui vendo o lance em slow motion, no ar-condicionado, o juiz só tem na hora. Dá pra ver que não foi, de fato não foi, porque o cara não teve a intenção. Mas um lance rápido, da forma como foi, o cara ainda meio que tira a mão, assim, você vê o cara fazendo aquele movimento de meio que, ó, pra não pegar no meu rosto, eu vou virar rápido. E meio que recolhendo a mão, o árbitro não teve dúvida. Sim. O cara não teve dúvida. Não dá pra criticar o árbitro nesse lance. Mas é assim, ainda se dissesse, não, ó, puta, foi muito mal, prejudicou demais o Grêmio, o Grêmio foi horrível em campo, São Paulo dominou 90 minutos o Grêmio. Não teve uma defesa do Rogério? Defesa, boa, salvou. O São Paulo perdeu a chance ali de meter 3-4 no Grêmio. Podia ter metido 3-4 tranquilamente. Foi dono da partida. O Rodolfo saiu no final do jogo e falou assim, São Paulo teve o domínio do jogo, nem falou de pênalti, falou de nada. O próprio Rodolfo lá, que aliás, meu Deus do céu, hein? Rodolfo. O placar do Estádio 97 informa. Feriado de porcos tristes, né? Tradicional. Pô, tinha ganhado do Corinthians. Aí, ontem, tá louco. Tá fazendo conta lá em cima agora, fazendo conta lá embaixo. Figueirense 1, Carlos Alberto. Carlos Alberto, mas não é esse aí não, é o jogador lá. Figueirense 2, Parmeira 1. Os caras com 15 desfarques, sei lá. Só que o Parmeira tinha o Oswaldo de Oliveira. Atenção, até a produção desse placar, o Oswaldo de Oliveira ainda era técnico do Parmeira. Domênico, ainda é o técnico? Estamos evoluindo. Xiu, o quê, o galinha? Fica quieto aí. É, ainda é o técnico, Domênico? Olha o precipício. Olha, estou esperando aí. É? Então, mas é o seguinte. Ó, só uma, o segundo o PVC falou. É, então, informação do PVC. O PVC falou que no domingo ele não dirige o time contra o Fluminense. Vamos Deus ver. Que ouça ele. Tomara que. Tomare? Olha, o Colete, RG, então, analisando tudo, e a gente já vinha falando, você realmente tinha razão, e eu falei, e eu disse que você tinha razão. Jogar clássico não precisa de treinador. Aí tem uma motivação maior do jogador buscar aquilo que sabe que vai passar. E se ele fizer um gol num clássico, ele vai aparecer no jornal, sabe? Se ele fizer um gol num clássico, é uma coisa. Se ele fizer um gol contra o Figueirense, é outra coisa. Então assim, então o jogador se dedica mais, não precisa de treinador. E foi provado, desculpa. Acabou a paciência com esse Oswaldo Oliveira. Aí você pode falar assim, ah, mas aí vem o Benjamin e defendeu o Oswaldo. Ah, mas é só o Oswaldo. Ah, mas eu já sei, Benjamin, viu? Mas eu já sei disso aí. Eu tô quieto. Não, mas eu sei que você vai vir. É, então já dizendo o seguinte. E parabéns a você que disse do que Palmeiras, a vitória em cima do Corinthians não era parâmetro. Eu acabei de falar, mas eu falei aqui. Eu falei aqui. Não era parâmetro. Naquele momento mesmo não porque, era parâmetro. E muitos acharam que eu tirei um sarro aqui e não tirei sarro. Eu falei assim, o Corinthians vem numa situação muito difícil no campeonato. Ué. Muito difícil. O Corinthians já vinha perdendo já pra ele mesmo o campeonato, porque os caras mesmo estão fazendo lambança lá. O Palmeiras só foi lá e ganhou o jogo. Você pegou um time que realmente, o time é melhor que o Corinthians. Hoje é melhor que o Corinthians. Só que, RG. Não, foi o treinador. Não, é melhor, mano. Não tem jeito, é melhor. Não, com esses desfalques todos do Corinthians. Saco, não, é bom. Tá tudo igual. É melhor, mas né? Aquele puta que é melhor. Agora sim, o que eu vejo é o seguinte: o Oswaldo Oliveira, ele não consegue, por exemplo, fazer o Cleiton Xavier. Ele não escala o Cleiton, ele só escala o Cleiton Xavier com 30, 35 do segundo tempo. Aí você pode falar assim: ah, mas tá fora de forma. Toda hora tá fora de forma. O cara chegou em janeiro. Ele ficou 15 jogos sem rodar, eu sem jogar. Isso aqui, ó, muito outra bem. Coisa, o Robinho vinha jogando bola. Cadê o Robinho? Sumiu. Tá machucado, hein? Mas o Robinho não joga mais com ele também. Quando eu tava à disposição, não jogava. Ele acabou matando o Robinho lá, jogando ele de segundo volante. Ele jogava de volante, mas ele meteu ele de segundo. Ele foi o cara que inventou o Robinho de segundo volante. Amigos. Não sou eu, é ele que inventou. Ele arrebentou com o cara que tava crescendo no Palmeiras. Eu tô errado? Olhem os jogos do Palmeiras, olhem, desde o começo, de Campeonato Paulista até agora. É inadmissível o Palmeiras perder dois jogos para Goiás e para Figueirense, por todas as circunstâncias envolvidas. Aí você falou, ah, mas foi fora, né? O Goiás foi em casa, não devia de perder, mas o Figueirense foi fora. Não pode ser em Júpiter o jogo. O investimento feito no time do Palmeiras, tudo que foi gasto no Palmeiras... Toda a grana que recebeu do campeonato é cota do brasileiro inteira. Não tem cota metade. Inteira vem o Palmeiras. O Figueirense não pega acho que sei lá quanto no campeonato brasileiro. Não pode. Pode até acontecer de ganhar. Pode acontecer do time jogar, tentar, bate na trave, bate no lugar, não entra. Não foi o que aconteceu ontem. Ontem foi muito ridículo. Foi um jogo... me deu sono, André. Me deu sono e raiva. E o Figueirense perdeu os dois jogadores. Foi doido mesmo. Tô falando pra vocês. A coisa não tá fácil. O time do Palmeiras não joga. O time do Palmeiras não tem uma jogada. Você fala assim, porra, isso aí o Oswaldo fez no treinamento. Jogador de futebol não sabe bater na bola. Com exceção do Gabriel, que é o único que bate às vezes de fora dali. Fez um baita de um golaço. Porque é um cara que treina. O resto... O Palmeiras tem bolas, às vezes, faltas perto da área. E escanteios. É bola perdida. É 15, 20 escanteios numa partida pra acertar um e olhe lá. E quando acerta, o cara ainda erra a cabeçada pro gol. Aí acabou. Aí não tem mais jeito. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. E bolas assim, não adianta. E só tem essa jogada. Não tem mais jogada nenhuma. Sabe, você não vê um meia trabalhando a bola pra me enfiar um jogador numa bola. Não tem nada, nada que você fala assim. Nossa, é o treinador que vem. Não tem, não me venham, porque não tem. Então já deu o que tinha que dar, acho que tá mais do que na hora. Eu já não queria, Osório, desde o começo, eu falei que era ruim, é ruim. Não adianta vir com conversinha fiada aqui, furadinha, não. É ruim. Não faz trabalho bom em muitos clubes aí. Não vem com papo de Botafogo, pra mim não fez porra nenhuma no Botafogo, não. Fez nada no Botafogo, desculpa. Pra mim, não fez nada. Porque como os caras falam, ah, mas chegou em que lugar? Mas levou pra Libertadores. Porra, levou pra Libertadores. Puta, grande porcaria. Um time como o Botafogo, que é grande, tem que pensar em título. Um time como o Palmeiras não pode se contentar com Libertadores. Me desculpa. Não pode. Pelo investimento feito, por tudo feito e pela grandeza do time, ele tem que disputar título. Se ele não ganha o título, chega no final, dois times portugueses disputando pau a pau e na última rodada perdeu, puta circunstância. Beleza, pegou a Libertadores? Bom, menos mal. Mas disputou o título. Agora, não, temos que chegar na Libertadores. Que Libertadores, pô? Que Libertadores, pô? Para! E desse jeito aí não vai chegar em lugar nenhum. Se não mudar logo o trabalho, tem que ser feito rápido, rápido. Tem que vir um treinador de futebol. Eu gostaria de ver o Cuca, eu já falei aqui várias vezes. Entendi. Eu falei que eu gostaria de ver o Cuca desde a época. Desde a época que o Beluso, ele tava tentando ser presidente, hein? Ele veio aqui num programa, o Mano sabe, sentou aqui onde tá o Mano, e falou que gostaria de ver o Cuca. Eu falei, pô, eu gostaria também, acho o Cuca um bom treinador, né? Um cara que monta time legal. Ele não queria ver o Cuca. Ele tá voltando, acho que seria legal. Eu quero ver o Cuca. Esse Marcelo aí que saiu do Cruzeiro, eu acho que ele é um bom treinador, né? Um desses caras novos que vocês sempre falam, ah, precisa dar chance pra cara novo. Então tá bom. Acho que ele é um cara novo, é da geração nova, que fez um time do Cruzeiro ser bicampeão. Ele fez o Curitiba, hein? O Curitiba, ele foi bi-vice-campeão da série da Copa do Brasil por 2 anos seguidos. Um ele perdeu pro Vasco e o outro ele perdeu pro Palmeiras, entendeu? E depois foi pro Cruzeiro. Acho que é um bom treinador. Poderíamos apostar nele também, claro. Seria bem-vindo. Trabalhou com o tal Matos? Acho que sim, trabalhou com o Matos. Acho que tem um entrosamento e tal, pode acontecer. Agora, não dá pra continuar com o Oswaldo, gente. Passa na RH, Oswaldo. Já foi. O Figueirense já era. E parece, viu, Jojo? E não tô dizendo que ele tem voltado do Rio agora. É as informações aqui das pode pessoas. Ficar por lá? Não, já ficou hoje. Não voltou pra reunião tardinal que tem aqui, viu? Mas na boa, gente. O Oswaldo já caiu, só falta deitar. A reunião não era hoje é folga. Não, estão dizendo não. Amanhã. Não, ia ter reunião de diretores tardinal. Você sabe bem mais que a avó, mas é que passaram aqui bem. O Oswaldo já foi, né, gente? Só falta deitar na cara, né? Ah, porque assim... Ganhou uma vida extra com o Jair. É uma semana boa que não tem rodada no meio. Desculpa, sabe? E me passa uma impressão de desdém, sabe, cara? Aí vai pra entrevista, aquelas entrevistas que vocês adoram. Quando o adversário gosta da entrevista... Não, eu aquele dia. Então, quando o adversário gosta de entrevista de treinador, é porque a coisa tá feia. Ele falou que a imprensa não tem. Olha aqui, ó, Portugal. Desculpa. Treinador de futebol, ele tem que vir depois do jogo, esclareceu o que ele viu, a leitura do jogo dele. Ele não me esclarece porra nenhuma, eu não vejo nada dele falar. Fica com brincadeirinha, sabe? Rei do iê. Vai pro inferno, ele, o iê. E outra coisa, ele tá ouvindo muito a Antena 1 e a Alfa aí. É isso que me dá a sombra quando falava isso. Eu falava, porra, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Mas me dá essa impressão, ele tá ouvindo música clássica ali. Parece que ele fica de braço cruzado, cara. Olhando, arruma o óculos de vez em quando, aquela arrumadinha de a óculos assim. A expressão é a mesma. Sempre. É a mesma, sempre. Se tá ganhando, se tá perdendo, se tá empatando. Não sabe, não tem atitude. Nós precisamos de treinador de atitude. Time grande, precisa de treinador que tenha atitude. Que saiba treinar uma equipe de futebol. Me dá a impressão que o cara não faz porra nenhuma no treinamento. Essa que é a minha impressão que dá. Ganha muito dinheiro pra não fazer nada. Os caras não têm uma jogada ensaiada, cara. Os caras não treinam fundamento de futebol. Tem que treinar fundamento, sim. Tem que ficar, ó, o Palmeiras tem várias bolas lá de falta. É, bola perdida. Eu falo, eu tô assistindo às vezes jogo com meu pai, eu falo, não vai dar em nada isso aí. E dá contra-ataque. Se der, é 1 em 1000. E dá contra-ataque e faz o gol. O Figueirense ontem, ele veio disposto a uma bola no contra-ataque pra matar o jogo. Foi isso que foi feito. Ele chutou 2 bolas em gol, fez os 2 gols. E 2 bolas em contra-ataque. Uma de bicuda do goleiro, que pegou já o ataque do Palmeiras e jogou. Bobagem lá do lateral, que não fez a falta. Não fez o Fernando Praz também. Tinha que fazer a falta. Não pode deixar o cara chegar na linha de fundo e cruzar. Não pode. Tem que fazer falta antes. É começo de jogo. Manteiga na mão. Não pode. Não, o prazo espalmou pra frente, não pode. Ele tinha errado contra o Inter também, que ele cabeceou lá. Existem algumas coisas no futebol. Mas o prazo, mano, eu não posso criticar o prazo, não. Palmeiras vem fazendo alguns jogos muito bons aí, sabe? Não dá pra criticar. Não, mas nos dois últimos ele falhou ali... contra o Inter, e socou a bola, foi então, na cabeça do Rafael Moura. É, mas ali é um azar desgraçado. Contra o Inter foi azar, ontem foi azar. Depois que ele foi entrevistado pelo Mano, nunca mais jogou bem. Mas é mó dica mesmo. Não, mas contra o Inter, gente, pelo amor de Deus, não adianta falar. Contra o Inter foi uma tremenda, uma falta de sorte desgraçada agora, dele. Ontem foi falha. Ontem. Tudo bem, foi... Ô, Portuga, foi falha, porém, se o Egídio não deixa cruzar, não tem falha. É esse. Aí os caras falam, ah, no Mundial lá no sei lá, contra o Manchester, o Marcos falhou. O Marcos falhou porque a porcaria do zagueiro lá, que era o Júnior Baiano, sei lá quem é um lá, deixou cruzar, não pode deixar cruzar. Não pode. E foram três falhas, viu, Jojo? Não é aquele lance. Fala das faltas, o Ayrton errou a falta. Exatamente. Não é aquele lance, Portuga, que o cara jogou na frente e o cara tá correndo já na frente e cruza. É lance que o cara tá disputando mano a mano e deixa o cara passar pra frente. Não pode acontecer. Não, sabe, não dá pra entender. Sabe? Não consigo entender isso. Não dá pra entender. Futebol hoje é objetivo. Não pegou, é pau, velho. Derruba o cara. Toma um amarelinho, tá tudo certo, velho. É assim que o time adversário faz com o Palmeiras. Ele mata a jogada pra tomar amarelo, pra não tomar gol. Teve um lance ontem que eu não sei quem derrubou o cara. Tomou amarelo. O Palmeiras sai 3 contra 1 ou 2. Viu que aconteceu isso, toma pau. E não vai deixar fazer o gol. Porra, mas é muita ingenuidade, cara. Só tem com as coisas que é treinamento, cara. É tipo treinador que tem que passar. Porra, já deu, né? Então me desculpe, viu? Eu não vejo a hora de cair, que esse cara caia logo, porque não dá, velho. Uma que eu já não gosto, acho fraco, acho um treinador aqui. Quando ele começou a sua carreira, que eu vi lá, pegou um time montado do Corinthians. Eu que montei. Sabe? Acabou perdendo 3 campeonatos numa semana só. Um baita de um time na mão. Aí foi embora do Brasil. Achei que tinha acabado a carreira do cara. O cara volta aí. Ah, desculpa, cara. Não dá, viu? A minha paciência com ele já acabou faz tempo. Não venha me falar. Ah, mas é bobagem. Tem que esperar trabalhar. Desculpa, meus amigos. 10 últimos jogos. 10 últimos jogos. Ele ganhou 2. 2. Peguem. 10 últimos. 2. Empatou com o Joinville, que é o 2 contra o Joinville. Que e dos 2 vencidos, Portugal, 1 foi contra o Sampaio Correia. Não dá, para. O ponto que o Joinville tem no campeonato foi o Palmeiras que deu. Não dá. Só empatou com o Palmeiras, Joinville. O resto ganhou. Não, mas o Palmeiras, ele... Aqui o campeonato, Domênico, tá no começo, etc. Tudo bem, mano, mas não pode ficar esperando. O Palmeiras, ele perdeu pontos, Domênico, contra Sparrings, tá certo? Você pega aí, ó, o Joinville, o Palmeiras empatou. O único ponto do Joinville, como o Portugal falou, foi contra o Palmeiras. O Palmeiras aí perdeu a grande chance de pegar o Atlético Mineiro, que é um bom time, que veio aqui jogar a estreia do Campeonato Brasileiro. Podia ter vencido. Mas é que tá, o Inter podia ter vencido. Quase perdeu. O Inter, o Goiás, tá certo? O Palmeiras pegou o Goiás aqui, perdeu também um jogo que não deveria ter perdido. Você pegar o Goiás ainda no Serra Dourada, você fala, não, beleza, perdeu lá pro Goiás. Em casa, mas né, aqui, jogando aqui, tem que ganhar, gente. Bom, desculpa. Ô, Claudio Zedão. O que eu tava ouvindo aqui. Você não vem me encher o saco, não. Muito pelo contrário. Vem me encher meu saco, não, porque você tá pior. Eu queria sua opinião jornalística sobre esse momento do futebol. Evidente, analisei o jogo ontem. É que pra mim, viu, amigos aqui, Palmeiras na Série A. Olha, é igual o gordinho bêbado em zona. Aqui, ó, você fala do teu time. Só vai pra passar vergonha, né? Ô, Charazinho, você fala do teu time que tá pior que o nosso. Que time? Jornalismo? Não, seu time é o Santos. Não, que isso, cara, não. Que isso, cacete. Que isso, você fala do teu timinho, tá? Não vem encher o saco, não. Zedão, você não tem com essa bola toda pra falar de nós, não, viu? Fala um chupa. Fala um chupa. Ô, Zedão, manda um chupa duplo pra esse trouxa aí, que o Barcelona passou o carro na dívida. Trouxa, chupa. Teu pai que é trouxa. Traz a gravação aí, velhinho. Traz a gravação aí, pô. Traz a gravação aí, porra, velhinho. Quer só um minuto? Porra, velhinho, vai dar Jubi, velhinho. Aqui, ó. Então traz. Eu não falei em momento nenhum que ia dar Juventus. Se vocês são espertos e entendem de futebol, quem tava cantando vantagem aqui era o senhor. Tava cantando vantagem como se já tivesse acabado o jogo. E tinha. Mas não fui eu que fiquei lá no celular. No Twitter, não. E tinha. Que sumiu a hora que ficou 1-1. Sumiu! Sumiu e ficou todo me lendo. Aí quando fez o segundo gol, olha lá, ele vem. Cadê os secadores? Ibibi, pensa que eu não vi? Mas eu sumi, eu não sumi. Para, deixa eu ver do jogo. Cara, para. Fala de. Por que não ficou? Sumiu. Sumiu. Sumiu. Sim, sumiu. Sumiu. O mano apareceu. Eu vi o mano falando, tá com cara de não sei o que, de azedo, não sei o que. Porque a Juve chegou junto. Aí o senhor deu a sumidinha, né? Deu a sumidinha. O mano errou. Eu falei que era da Barcelona, mas quando a Juve empatou. Mas o mano, quando a Juve empatou, falou. E esse daqui, ó, sumiu. Brasil. É só olhar o horário, horário por horário. Olhem os tweets do cidadãozinho aí. Agora ele mede. Vem cantar agora a vantagem. Eu tava vendo o jogo, eu falei assim, aí empatou, normal. É uma pressãozinha lá. Vai virar quando? Mas eu falei aqui que o time, o time do Barcelona, se você ouviu e se quiser, pode pegar. Pode pegar a gravação. Pode pegar a gravação. Aliás, está de grande tamanho mesmo, porque o time do Barcelona é muito bom. Eu falei aqui. O que eu achava é que não existe vitória antes de o jogo terminar. É só isso que eu disse. O Barcelona existe. Poderia contar. Tá bom. Não, verdade, com esse Barcelona. Aí. É, você manja de futebol pra caramba. Eu não falei que eu manjo. Eu tô dando minha opinião. É. Eu tô falando que com esse Barcelona, esse Barcelona de 2000. E... É, o outro também era igual e tomou do Chelsea, não conseguiu ganhar. Não. Era tão bom quanto esse aí. Pega time por time, você vai ver que é. O Barcelona teve o maior time que eu vi jogar no mundo, na história, foi aquele Barcelona da temporada 2010-2011, que disputou esse seis... é melhor. Disputou seis títulos e ganhou quantos? Ganhou seis. Seis. Depois, o Guardiola foi embora, o Barcelona deu uma patinada. Deu. Até que muita gente achava, lembra? Que não ia mais ganhar. Mas ficou um tempinho, né? Passa o crepe aí pra nós, Teve os treinadores, teve os treinadores que não deram certo. Aí, veio o Luiz Henrique. E o Barcelona do Luiz Henrique é o mesmo Barcelona do Guardiola. Então, não é de surpresa nenhuma. Esse Barcelona de 2014-15, dessa temporada igual a 2010-2011, é um jogo que já ganhou antes, sim. Não tem time pra ganhar desses caras. Bom. É impossível. Muito bem. Esse é o Estádio 97 no oferecimento. Então precisa ganhar a Libertadores primeiro. Calma, vencerá. Oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora o Benjamin vai falar da Pirelli, narigudo. Agora eu vou falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli está com uma promoção imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Você não ouviu errado, não. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se comprar 3 pneus, você ganha 50% de desconto no quarto. São descontos simplesmente imperdíveis. Então, amigão, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro, hein? Procure um revendedor Pirelli e aproveite. Call to action. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. Você anotou aí, né? Eu não falei errado, não. A promoção número 1 Pirelli é o seguinte, você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. É isso aí, amigão. É a promoção número 1 Pirelli. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Pirelli, Chuck! Muito bem, esse é o Estádio 97, vamos ao primeiro ouvinte da noite, no oferecimento do Consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram o slogan, chegou a sua vez, Consórcio Honda, ganham um lindo boné do Consórcio Honda. E também, quem disser, só Bozano tem um jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha um kit Bozano e um par de convites para Kidzania. Ó, anota aí, faz que nem o Osório, anota aí, com caneta azul ou vermelha, anota aí. Mas tem que ser azul. Só, não, mas não significa que é ruim ou mal. Que é bom ou ruim, a vermelha e a azul. Vermelha é a mais importante. É vermelha é mais importante, pro bem ou pro mal. É. Ele falou isso? É que a imprensa tentou imputar que o vermelho era pro ruim e o azul era pro bom. Não. Ele falou, é um preconceito, né, contra a cor vermelha. Absurdo. Mas absurdo. O vermelho é a cor porque a cor vermelha é muito mais bonita que a cor azul. É, eu tô vendo o país. Hã? Não, tô falando de cor, não de política. Pedrado. O negócio é o seguinte, mano. RG, você vê que o cara é macho. Agora você foi bem pra cacete. Não, o cara quando vai pra escola, mano, o cara tem que levar uma caneta só, mano. Porque tem aqueles alunos que levam lá 6 canetas pra escrever o nome do texto e ele escreve de uma cor. 6 cores, pique 4 cores. Aí quando ele vai fazer algum, por exemplo, aí, um subtítulo, ele escreve de outra cor. O texto de uma outra cor. E pra fechar o texto que ele tem desenvolvido, a redação, ele escreve ali o desfecho com uma outra coisa. Você lembra do papel almaço? Opa, claro! A molecada... Com pauta ou sem pauta? Ah, eu comprava, tinha que comprar os dois, né? Às vezes tinha aula de redação com pauta e sem pauta. E pras provas também, às vezes tinha que levar. Sem pauta era cruel, hein, velho? Sem palco era cruel, era um zigue, parecia lindo. Essa molecada hoje tem isso aí, os moleques compram papel ao maço. Hoje não, hoje o cara tá com o tablet lá. É tablet. A professora manda a prova por e-mail. Mas escrever à mão reforça a educação. Ah, mas ainda tem a caligrafia. A maioria não escreve mais. Hã? A maioria não escreve. Mas você escrever aquilo que você está... Você memoriza melhor. Você memoriza melhor. Não tem a dúvida. Memoriza melhor. Muito bem, então olha, anota aí que nem o Osório, ó. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. E depois não fica chorando aqui pro mano. Ah, mano, me ajuda. Ah, mano, eu sou burrão. Ah, mano, não tenho caneta. Né? Me ajuda aí. Vamos ao telefone, 3284-7097. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal, Dodô. Hoje o Dodô tá no gás. É, eu tô tranquilo. É o que eu digo. Estamos evoluindo gradativamente. Problema não é perder. O problema é fazer o estádio 97 na segunda. Ah, isso é verdade. É cruel, mas tranquilo. Né, o problema não é isso, não, Angel. Aqui é mais fácil do que ver essa porcaria jogando, velho. É brincadeira com esses treinadores de, sabe, IEM que nós temos. Tem vários problemas, né, Jô? Nossa, muito ruim. Ô, vovó, você defende. Porque os caras ganham RG. Os caras ganham muito dinheiro, eu defendo continuamente. Viu, RG? Muito dinheiro, é muito dinheiro. É grana, hein, pra você não ver trabalho feito, cara. É grana, hein? Sabe? Ô, Jojo, porra, tá, você que se mata de trabalhar é pra ganhar Osvaldo uma graninha Siqueira aí, cara. Hã? Se mudar o Oswaldo Siqueira no dia seguinte, não perde mais. Mas eu não. Oliveira. Vovó, eu não tô dizendo que o problema é só o Oswaldo. Eu tô dizendo que o Oswaldo é um grande problema. Não, é esse, tá bom, é diferente. Só tô querendo saber. Só que assim, um time de futebol precisa de um treinador que saiba fazer um trabalho legal e o time tem que saber fazer acontecer. Não é isso que tá acontecendo. Tá bom. Alô? Alô? Boa noite, menino! Olha, se der em cima da minha Domênica, eu vou dar um tapa na sua cara. Boa noite, Domênica, tá nervosa hoje. Tá nervosa, Domênica? É o que ele sempre quis, homenagem. Isso não. Qual o nome? Ai. Nome completo, por favor. Antônio Carlos Marinho Moreira. É flamenguista. Quantos anos, Antônio Carlos? Tenho certeza. 4.2. Quanto dois, é flamenguista. Esse cara me persegue. Essa sua pinimba com os times do Rio, em especial o meu Flamengo. Em especial. Fica uma coisa meio ridícula. Mas Antônio Carlos, isso aí vai acabar, porque dois esse ano já vão cair, o outro não vai subir, entendeu? Ah, não, senhor, não, senhor. Vocês se preparem que se não for em 2016. Se a gente não cair esse ano, obviamente, que eu não sou burro também. Vai ser a maior potência do futebol brasileiro. Sim. Pô, meu, mas contratando Ayrton, Alan Patrick e Sheik, velho, vocês vão pra onde, velho? Ah, o Sheik é bom. Eu concordo com você. Sheik é bom. Alan Patrick, tá, Alan Patrick veio na troca aí do Alec Gol. Roca. Na troca do Alec Gol. É bom esse cara aí? Quem? O Alec Gol, você que sentiu na pele. Portuga, eu vou te falar bem sinceramente. Sincero, hein, velho? É, eu vou te falar bem sinceramente, eu não queria o Guerreiro agora no Flamengo. Eu acho que o Flamengo tá precisando de meia, porque nosso meio tá um lixo. Não é hora de trazer um centroavante. O Alec Gol tava dando conta do recado depois que o Brocador saiu. Então eu não via necessidade, ainda mais pela fortuna que estão pagando. Agora tem um detalhe, né? Desculpa, você que é do Palmeiras, mas envolve. E do Flamengo, mas envolve o Palmeiras? Não, mas envolve o Palmeiras. É bom trazer a informação. Como é que o Palmeiras compra um jogador e 3 meses depois já libera? O Palmeiras contratou o Alan Patrick agora. Você arrependeu, ué. Hã? O Palmeiras não conheceu o Alan Patrick? Contratou errado. Não, mas peraí. É que o Palmeiras saiu contratou. Foi uma baciada. Pô, quem. Olha, o Alan Patrick. Desde o Santos, ele surgiu dentro com uma promessa no Santos. Foi pra fora, não deu certo. Foi pro Inter. Quem via no Inter? Deu um chute na bola. Não jogava nada. Nada. Tá na cara que o Palmeiras se arrependeu do Alan Patrick. Palmeiras contratou 22, né? É. Contratou 22. Segundo o Oswaldo de Oliveira, caíram 22. Então, mas o RG. Porque o Lucas ele indicou o Gabriel, o Rafael. Vamos fazer um paralelo aí, porque o negócio é o seguinte: paralelo de Greenwich. Isso. Eu vejo o Oswaldo de Oliveira falando: caíram 22 jogadores no meu colo. Como é que é, mano? Caíram 22 jogadores. Ele tá mais rápido que ele. Então, querendo ou não. Quantos técnicos do futebol brasileiro gostariam que caíssem 22 jogadores? Dá a impressão de que foi só entulho, e não foi. Não. O Palmeiras, olha, ele trouxe o Lucas lá, que é o lateral direito, é bom jogador. Bom jogador. O Egídio é bom jogador. Também é. Você tem jogadores ali que jogam no meio campo. O Cleiton Xavier, por mais que hoje não esteja sendo utilizado, mas é um jogador que gerou interesse no futebol brasileiro quando ele veio. O Zé Roberto é bom jogador. Você vai lá, o Dudu é bom jogador. Esse Kelvin Calvin é bom, também é bom jogador. Então dá a impressão, quando o Oswaldo de Oliveira fala, 22 jogadores caíram no meu colo, que foi só refugo, e não é. Tudo bem, você falou do Palmeiras, é bem lembrado, Mas o Antônio Carlos é flamenguista. Mas eu gosto, eu tô aqui, eu moro em São Paulo há 10 anos, acompanho vocês há bastante tempo. E por causa disso também acompanho bastante o futebol de São Paulo, gosto aí das discussões que vocês fazem. Obrigado. É, vocês já tive aí uma vez quando teve aquela promoção de levar fralda, levar. Carta Portuga. Mas não, o Portuga é o badalo, é outra coisa. Ô, carioca. Isso. Você pode falar que o badalo eu até aceito. Agora teu time tem o Pará, hein? Até aceito o Pará. O que você acha do Pará? Badalo eu falei, fazer o quê? Pará a gente vai trocar pelo Daniel Alves. Será, rapaz? Traz uma fralda. Não, eu não acredito nisso. Mas, ô, amigão. Fala. Olha, com a chegada. Você disse assim, preferia um meia, tá? Mas você não acha que. É, mesmo com a chegada do Guerreiro, o Flamengo deve procurar algum reforço pra meia. Tem que continuar. Eu acho que trazendo o Elias, acho que não devia ter saído quando estava no Flamengo, estava muito bem lá no Flamengo. Eu acho que vindo o Elias, já tem um papo antigo aí do Montilho também, né? Mas aí os chineses deram uma brecada lá. Tá machucado também, viu? Tem que considerar isso também. Mas eu acho que o Elias dá uma vai ser uma boa contratação se conseguir, e mais um meia. Você queria o Diego Souza ou o Renato Cajá? Não, o Diego Souza não. Renato Cajá tá se destacando aí, mas eu pessoalmente não tenho muita referência dele. Eu acho que o Renato Augusto seria uma boa, porque é flamenguista, tem bastante identificação com caras querem com ser a torcida. Não, a gente não quer ser Corinthians, porque a gente é maior que o Corinthians. Traz a Gaviões, porra! O Flamengo, ele vê o sucesso do Corinthians e ele fala, a gente pode ser igual. Não é assim, velho, não é assim. A gente precisa ter camisa, velho. É igual o Salgueiro, a gente não é melhor nem pior, é apenas diferente. Mas, ô amigão, como é que você está lidando, talvez, com esse momento do Flamengo? O Flamengo é um time aí que ele vinha fazendo uma política pé no chão. Políticas. E agora o Flamengo, ele meio que abriu o cofre e falou, vamos começar, talvez, a agir, vamos despejar dinheiro no mercado. O Flamengo, ele levou o Guerreiro, ele pode estar fechando com o Sheik. Tem uma série de jogadores aí de nome que o Flamengo está sondando. Não preocupa, talvez, o fato da diretoria do Flamengo estar metendo o pé pelas mãos, cara? Eu acho que isso aí pode colocar o Flamengo naquele passado não tão distante que o Flamengo viveu, que realmente era coadjuvante no futebol brasileiro? Eu acho que a diretoria até agora aguentou bem a pressão de não ter título, né? Se nem que essa diretoria deu sorte que ganhou a Copa do Brasil. Foi mal ano passado com a eliminação na Libertadores. Isso até é outra coisa que eu não concordava com essa festança toda aí por causa do professor. Porque... Para com isso, me respeita, porra. Não, mas você... ficou atrás no Carioca do Botafogo, do Vasco e do Botafogo. A classificação garantida para Libertadores, para a próxima fase da Libertadores, toma de 4 lá em Minas Gerais. E eu acho que é um cara que já deu, no cenário brasileiro aí, já deu, tem que ter uma reciclada, porque o professor realmente... Fechou. Mas no Cruzeiro você viu, né? Mas vai ter mas agora vai ter uma sobrevida boa com essa vitória no Horto, duas viu? Vitórias seguidas já com essa vitória no Horto aí, o Luxemburgo vai conseguir aí contar uma história aí pro pessoal mais um tempo. Daqui a uns 2 meses ganha mais uma rescisão, fica com o burro na sombra. Esses caras são tranquilos, né? A gente é que sofre. Mas, agora, em cima do comentário do Mano, que ele tá fazendo, é importante também destacar o seguinte, em que condições chega o Sheik e o Guerreiro no Flamengo. Sheik tem 36 anos. Junto ao grupo com relação à grana, hein? O que eu ouvi falar é que o Sheik vai chegar pelo mesmo salário que o Alec Gol ganhava, que parece que era 250 mil reais. Esse é o valor que o Sheik vai receber. Eu não duvido. E o Alec Gol queria um aumento para 300 mil. E mais um contrato de mais 2 ou 3 anos, se não me engano. Ele era titular aí, você que acompanha, porque eu via jogos do Flamengo, quando eu acompanho o Flamengo, eu vejo todos os jogos, gosto de ver. O Flamengo, ele, na minha opinião, fazia errado em colocar o Cirino de centroavante. Cirino é aberto. E aí o Alexandre ficava no banco, e eu sempre achei, vendo os jogos do Flamengo, sinceramente, velho, que podia jogar o Cirino na direita, aberto, ou caindo pelas pontas, e o Alexandre na frente. Só que nunca acontecia, né? Exatamente. Não, o Alec Gol como centroavante, eu acho ele bastante bom. Deu pra ver no jogo contra o Fluminense, no último jogo que ele fez um gol típico de centroavante, me lembrou até o Gaúcho na época que ele jogava no Flamengo, né? E eu acho que ele tinha que ser titular e vinha jogando bem. Por isso que eu acho que, não sei se vai fazer com time, com um meio como a gente está hoje, não sei se o Guerreiro versus o Alex Gol vai fazer tanta diferença assim. Tanto é que o Guerreiro teve uma época no Corinthians recente até, que ficou bastante apagado, que foi exatamente quando o meio do Jadson não estava jogando, o Ricardo Augusto não estava jogando. Não adianta você ter um cara bom lá na frente se a bola não chega, pô. Meu irmão, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó, Sheik. Fala aí, Mel. Pô, tudo bem? Tô fechando aí com o Flamengo aí. Segundo semestre agora, que começa os ensaios da Portela lá, entendeu? Então você tá mais perto do Rio. Tá explicado. É, por isso que eu tô indo lá, mas vai prestigiar o Flamengão lá, tá bom? E vai fazer aquela dancinha ridícula também quando for bom, docelinho. Pô, não tem preconceito aqui não, viu? A parada, o Brasil é isso aí, democracia, beija, vai pra micareta e vai que vai. Mas tá bonito, brother. Ô, amigão. Fala, dá a impressão até que a gente tá sendo bairrista quando a gente fala isso, mas de fato não é. Por que você acha que o futebol carioca, comparado com o futebol paulista... Não, mas não é. Eu sou. Por que o futebol carioca, quando comparado com o futebol paulista, ele fica tão abaixo, tanto em termos de estrutura quanto em termos de conquista? Porque você vê, por exemplo, ó, times paulistas... É, mas o Santos e Palmeiras, se você pegar essa tabela, e o Santos e Palmeiras estão lá embaixo. Sombra, mas a Ponte Preta foi no Rio, dentro do Januário, analisa o contexto. Analisa o contexto geral, não estou falando só nesse campeonato brasileiro. Basta analisar aí, talvez, aí a história recente aí dos times aí, ó. Você vê, o São Paulo ganhando Libertadores, o Corinthians ganhando Libertadores, o Palmeiras ganhou Libertadores. O Santos ganhou. O Santos ganhou também em 2011. É grana, mano. O último time carioca que ganhou a Libertadores, acho que foi o Vasco. Má gestão, grana, estrutura. Foi o Vasco que ganhou em 98. Foi o Vasco. Chegou na final, o Fluminense, mas perdeu. Mas, amigo, em termos de estrutura, ó, você vê aí, ó, estádios novos aqui em São Paulo. Quando, não é nem pra falar de estádio, a gente pode falar de CT, de estrutura pro cara trabalhar. Os times cariocas, velho, a gente vê aí campeonatos aí que o time lá, acho que dava... Qual que era o time do campeonato carioca que dava pão com mortadela e que suco pro cara tomar antes do jogo? Cara, é um time da... Macaé, não era Macaé? É, Macaé, não sei se era o Macaé, não. Mas por que acontece isso, cara? Essa discrepância de estrutura, essa discrepância de títulos? Mano, em primeiro lugar, esse negócio de bairrismo, do mesmo jeito que vocês falam aqui, lá no Rio o pessoal fala do futebol de São Paulo, né? Então... Uhum. Mas o que, que eles falam da gente? Fala aí, não. Fala aí, Antônio Carlos. Fica zoando. Eu, a minha opinião é que, sem dúvida, nessa todas as questões que o Mano levantou, o futebol de São Paulo está muito mais adiantado que do Flamengo, que do Rio de Janeiro. Na verdade, eu, como eu falei, estou há 10 anos aqui em São Paulo. Tem muita coisa que, depois que você sai do Rio, você vê que é bagunçado. Você já pediu o green card? Não, ainda não. Tem que fazer, acho que 20 anos de hospedagem aqui em São Paulo. 20 anos? 20 anos. Você não vê a hora, hein? Você já aguentou 10, velho? Não. Fala a verdade, você não vê a hora de virar paulista, hein? Eu tenho 28 anos de Rio de Janeiro, então ainda falta um pouco. Mas eu acho que é bagunça, né? Você vê o treinamento, pessoal quer mais ir pra noitada, quer ir pra balada, quer ir pra praia, e não tem as gestões dos times, é uma bagunça, todo mundo só quer, é meio, se você pode relacionar com a política, todo mundo quer só o benefício próprio. Você vê o Eurico voltando agora, que é uma regressão total. E vai cair, ele voltou e vai cair. Não, vai cair. O respeito que voltou já foi embora também, né? O respeito sumiu. Sumiu. Ele já não tem mais o Mingana que eu gosto lá no Rio pra ele tirar onda em cima de flamenguista, lá de quem que é, porque é o campeonato à parte pra ele. Então, já sumiu e vai cair. Mingana que eu gosto? Que história é essa de Mingana que eu gosto? É o Carioca? É o Carioca. O Carioca Mingana que eu gosto, pô. A gente ganha, tira uma onda com o Flamengo, com... Vascaíno, Botafoguense, Fluminense, aí quando chega no Brasileiro, faz esse papelão, né? Tá. Mas, certo. Mas, Carioca, deixa eu te falar uma coisa, que acompanha o futebol de lá. Eu acompanho e gosto de ver todas as séries. O time do Macaé, ele parece bem organizado, eu tô falando bobagem. Cara, eu não posso te nem contestar, nem confirmar o que você tá falando, porque Macaé realmente... Portuga, ele ouve já... toda noite a Macaé AM. Não, é, o time é bom. Ele acompanha o Macaé Futebol Clube. Não, você vê jogar... É, o Macaé é top, ruim é o Barça. Não, tô dizendo que dentro da realidade, mano, é organizado, porque a Série B do Campeonato Brasileiro, muita gente pensa que é uma baba da baba. Portuga não gosta do projeto do Macaé. Não é tão diferente, e o time do Macaé parece organizadinho no campo. O Macaé ele tem como craque o Pipico. Quando... Pipico. É o grande craque. Antônio Carlos, você é imitador? Você fez aí um Aguinaldo muito bom, hein? Não, eu gosto de algumas coisinhas aí. Eu acho que o Rudy foi uma... O Portuga já é muito bom. O Rudy foi uma grande contratação que vocês fizeram aí. Gosto muito das imitações dele. Valeu, gostosa! É isso aí, Dudu. De Aguinaldo pra Aguinaldo, né? Aí curto vocês, como eu falei. Gosto bastante. Era ouvinte aí da... dos concorrentes aí, mas é lamentável aqueles caras falando, aquele Neto insuportável. Fala a verdade, né? É brincadeira. Me ajuda. Me ajuda aí, ô. E, então, pô, vocês estão de parabéns. É, quando eu puder, também dou um pulo aí pra dar um abraço em vocês aí, em toda a turma. Que venha, é, será muito bem recebido. E traga umas esfirras, umas mini pizzas. Eu vou levar você no jogo da luz. Grande, você pode trazer o que você quiser, viu? Vou levar você no jogo da luz pra ajudar a torcer lá, meu. Boa. É, tem estádio ainda ou não? Oi? Tem estádio ainda, luz ou não? Ah, mais ou menos, vamos parece tomar. Com... Ah, pelo menos tem, né? O meu time nem isso tem. Ah, mas por que vocês não mudam o Flamengo pra São Paulo? Pô, quinta maior torcida de São Paulo é uma boa. É maior que a da Lusa. O marketing do Flamengo, jogar aqui? O marketing do Flamengo aí tava fazendo uma campanha pra que o Flamengo mandasse alguns jogos aqui no Pacaembu. Eu acho e todo jogo do Flamengo aqui é casa cheia, cara. Eu acho uma excelente ideia. Ó, vou falar pra você. É mais vantagem o Flamengo mandar jogos aqui, porque, ó, no mínimo, mais público do que tá levando no Maracanã, eu tenho certeza que o Flamengo levaria. Capaz de levar mesmo, cara. Não, eu acho uma excelente ideia isso aí. Ô, flamenguista, a Ponte Preta bateu no Vasco de um jeito em São Januário, cara. E a Ponte Preta tá bem no campeonato. Eu tenho a impressão que se a Ponte jogasse um Carioca, ela já tinha levantado uns títulos aí, cara. Ah, não. Pô, duvido não, cara. Não é duvido mesmo, não. Ah, mas só não levou aqui no estado de São Paulo, também não sabe por quê, né? Porque o juiz não ia dar mão também na hora do ver. Ô, Antônio Carlos! Fala, doutor. Ó, um grande abraço pra você, tudo de bom. E acho que o seu Flamengo no segundo semestre vai melhorar. Não vai chegar em Libertadores, mas também não cai. Não, se não cair, tá bom. O Vasco cai, eu acho. O Vasco cai. Se não cair, é o último. Eu dou como limite, assim, no pré-discrete de diretoria. O último ano sem título expressivo. Porque... Você acha que o Vasco cai? Falando sério agora, vai. Analisando futebol, sem... fora a rivalidade. Não, fora a rivalidade. Ah, do jeito que tá indo, é o que parece, né? Cai, aí, como vocês falaram, os quatro primeiros aí hoje, Atlético Paranaense, isso tudo a gente já vê em todo ano, isso tudo começa assim e depois vai... Não. Do segundo lugar tá bonito, consolidando. Estou falando dos times mais do Paraguai. Atlético Paranaense, São Paulo, Ponte Preta e Sport. Pede para o ouvinte falar Araraquara isso. Essa é a sequência. Mas eu acho que se o Sport cai, mas também não vai ficar muito longe daí, não. Vai ficar dentro do quarto, sexto. Já conseguiu. Tá conseguindo. Antônio, fala pra gente Araraquara, por favor. Não, vou falar outro pra você. Vou cantar uma música. Posso cantar? Canta, claro. Garoto, maroto, travesso do jeito de abar. Alcione, velho. Gagoto, bagoto, cabeça. Gagoto. Pega 5, mega grande, cash, né? Grande Alcione, grande beijo. Olha o Olino Cruz. Ah, que beleza. Que bom, cara. Ô, Antônio, então um abraço pra você, cara. Bom, um abraço pra você. Beija, tá indo? Tô aqui, eu tô te ouvindo. Beija, eu ia... Como você não perguntou onde eu morava, né? Era o Domênico. Mandei um Twitter pra você. Eu queria dizer que o Beija, além do seu GPS Man... É o Jukebox Man, velho. Botou música aí, o cara fala em... 3 segundos. Pô. Eu preciso de 3 segundos, nada mais que isso. Taga, manda ver, né? Igual bairro. Quando os caras não inventam bairro, também que os caras gostam de inventar nome, aí me complica. Então vamos lá, quero ver se você é bom. Eu não vou nem falar o bairro, que é muito fácil. Vou falar a rua. Virgílio de Carvalho Pinto. Já gostei. Virgílio Carvalho Pinto, mas pode falar, tem um em Pinheiros. Já gostei, matou. Tô falando, velho. Eu conheço GPS. Você conhece? GPS Man, Jukebox Man. É nóis. É isso aí. Valeu, parceiro. Obrigado. Um abração pra você. Tchau, menino. Pera aí que eu quero ganhar o Kidzani aí, pô. Ah, então diga a frase. Fala a frase aí. Só Gillette tem... Que Gillette, seu louco? Não. É Bozano, mano. Só Bozano. Tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Ah, agora ganhou. Ô, Carica, você tem moto? Não. Tá bom. Então tá bom. Apresentão. Não tem não, cara. Valeu mesmo. Valeu. Falou. Abraço. Valeu, abraço pra vocês. Até mais. Tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia. A notícia aqui do São Paulo é que continuam as negociações aí de Rodrigo Caio, Atlético de Madrid. Acho que vai, viu, Benja? Pô, tem que ir mesmo. Acho que vai, hein? Por aquele dinheiro que você... Quantos milhões de dólares você falou? Não, era 15 milhões de euros. Pô, tá louco. Não, mas disse que os negros já fizeram uma oferta maior agora, porque São Paulo refutou aquela não, oferta. Não, São Paulo não pode aceitar, não. Os caras querem dar, não. Falar 15, tá bom, velho. Não. É, alô, Rodrigo Caio, ele é bom jogador, mano, mas não vale essa grana. Leva logo, vende logo o cara. Vende logo e não faz doce. Também acho. São Paulo que precisa fazer em venda de jogador 53 milhões de reais. Que é pra equilibrar o ano. 15 milhões de euros já do Rodrigo Caio. Não, tá, mas quase... aí 80% é do São Paulo, 20%. Você viu o Douglas, saiu do São Paulo, viu quantos títulos ele ganhou no Barcelona? Não, mas o cara tem 2 jogos e 3 títulos. Tiraram o título dele, o Vilela tava falando. Como se tiraram? Porque ele não entrou nenhum minuto. Ele jogou 3 minutos. Não chegou a 3 minutos. Não considerou. Grande Vilela aqui anunciou pra gente. Pediram uma medalha de volta. Sacanagem isso. A única coisa que foi. Ah, isso não se faz. Fizeram deletar, ele tirou uma foto no Instagram junto com o Neymar dentro de campo, fizeram deletar o perfil. A única coisa que sobrou foi a foto. Falaram que isso é nortista, nortista. Ó. Falaram do Cajá no São Paulo, o Perrone, você viu, Sombra? É verdade isso aí, né? Mas o Ataíde Gil Guerreiro, todo mundo negou. Cajá no São Paulo. O Ataíde Gil Guerreiro negou que o São Paulo esteja atrás do Cajá. Até porque é contra o que ele prega. É, eu ia falar disso, que não contrata um jogador assim. O meu time tem o Bosquilha, vai querer o Cajá. 80% de 15 milhões de euros no câmbio de hoje dá 42 milhões e 400 mil reais. É um bom dinheiro, alivia. Alivia bem as finanças. Segundo a vossa conta. Falta 11 milhões, porque 53 seria o prejuízo do ano que falta ainda inteirar. Sem venda de jogador. Pô, uma baita venda, meu. O Galo, 15 milhões de euros pelo Rodrigo Caio. Quem pegou agora não sabe, não é que tá vendido já, calma. Mas a negociação, dizem, evolui. O São Paulo que, segundo a Brand Finance, consultoria inglesa, diz que é o elenco, o time mais valioso da América. Tem um cálculo aí. 95 milhões de dólares. Depois qual time? São Paulo. Você dá uma zica, meu. Quando o Manda no passado começou a falar que o Corinthians tava na Forbes, tava o time que mais fatura. Olha o que aconteceu. Mas o Mano dá azar. Quando ele aposta, perde. É assim, o Mano dá puta no azar. Mano zica. É verdade. Então o time mais valioso é 95 milhões de dólares. O Corinthians acho que tá em 76. Agora, é sacanagem, né? Manchester. Do mundo, Manchester. United. Mas o Manchester é o mais valioso, cara. Do você mundo. Mas você pega um Barcelona, com tanto de estrelas que tem, o Real Madrid com tanto de estrelas que tem, é que essa empresa aí é britânica. Puxaram a sardinha pro lado dos caras. Mas você aí. Sabe que, olha, o que então, que tá em... Precisa ver qual que é a matemática usada aí olha do aqui. Negócio. É só... Pra definir o valor de mercado, a empresa leva em consideração potencial de ganho com transmissões, patrocínios, potencial de marketing, participações em torneios, transações, fluxo de renda, entre outras questões financeiras. Não é só o jogador. Então não, mas não você é. Vai fazer uma somatória. 1 bilhão e 200 milhões de dólares vale o Manchester United. Então, mas esqueça, pega, só não sobrar. Esqueça que o Manchester... Lá sim, o Manchester está no país do futebol. Mas, gente, independente disso, gira eu acho muito que mais dinheiro no campeonato que... mais difícil mas, gente, do mundo, que mas, é o inglês. Gente, se você for pegar como base aí, elenco, patrimônio, marca, o que vende, Real Madrid e Barcelona vale mais, gente. Tá não, mas cara, você pega a Champions League, qual foi a última vez que o Manchester foi pro Mundial? Mano, é uma empresa consultora. Tá na cara que estão puxando a sardinha pro lado do futebol inglês. O Bayern de Munique ficou em segundo lugar, o Real Madrid em terceiro. E o Corinthians? Fala a verdade, que ele é Champions League. Tá mais pra trás, bem bom pra caramba. Bem pra trás. O Barcelona tá em sexto, o Arsenal em sétimo, Liverpool em oitavo, Paris Saint-Germain nono, Tottenham em décimo lugar. Agora, não esqueça, né, Manolo? A moeda dos nego lá é a Libra, hein? Não, é tudo bem, Sombra. Tudo lá que eles recebem em Libra. Tudo bem, é... Você viu a Libra, quanto eles ganham de transmissão? Sombra, a Libra, ela é valorizada... Calma, gente. A Libra, ela é valorizada perante o real, mas comparada com o euro... Também é mais. É mais valorizado, mas não é um negócio tão absurdo assim. Você pega, por exemplo, a gente vai falar de Libra aqui e fala, nossa, o cara ganhou 15 milhões de Libras, tá certo? Pra gente, é um absurdo. Agora, o cara lá que tá na Europa, lá que tem o euro como moeda local... Não é um negócio tão discrepante assim, não. Não dá pra pegar e falar, nossa, Libra, tudo bem, vale mais, que... vale mais. Mas comparado aí, Real Madrid e Barcelona, volto a falar, em termos de elenco, de estrutura, de marca, do que vende de camisas, eu acho que, ó, na boa, quem que vende mais camisas do mundo? O Real Madrid ou o Manchester? Mano, a Libra é 35% mais valiosa do que o euro, você tá brincando. Sabe por quê, mano? É uma quantia expressiva. A Premiership mostra na China. Aí tem um peso considerável. A Premiership, mano, olha, na China, no Oriente, ela era muito vendida, mano. A Libra, bicho, sabe quanto tá? Eu achei que ia dar em torno de uns 15, 20%. Tá 4,78. Tá louco, 35. Uma Libra, 4,78. 35. Ô, Sombra, mas só pra passar a informação aqui também, ó. O título aqui da manchete aqui, ó. UEFA tira título da Champions de Douglas e outros três do Barcelona. Tadinho, isso é sacanagem. Por não sacanagem, terem minutos disputados em nenhuma partida da competição, a entidade europeia não reconhece os atletas como campeões do torneio. Aí tem aqui no corpo da matéria falando aí dos jogadores, Sombra. Ó, presente nas comemorações do... O que você quer, Benjamin? Caneta. Presente nas comemorações do título da UEFA Champions League, lateral direito Douglas perdeu, entre aspas, aqui a conquista do principal competição entre clubes da Europa. Para a organização do principal campeonato europeu, brasileiro e outros três atletas da equipe catalã, não foram campeões da competição. E aí eles falam aqui que precisa ter um número X de minutos, mas eles não citam quantos minutos esses caras precisam ter em campo. Mas os caras que perderam aí essa condição de campeão, Sombra, foram o Douglas, né, que é o lateral, aí, o jogador que jogou no São Paulo, o Vermaelen, o zagueiro, e os dois goleiros aí, o Bravo e o Macipe. Mas isso aí é bizarro, você sabe por quê, mano? Bravo, né? Ó, Macipe chega numa Copa do Mundo, você pega numa Copa do Mundo quando o time é campeão. Vamos supor, um goleiro que não jogou. É normal um goleiro reserva não atuar na Copa do Mundo. Vai ganhar a medalha. Não atua um minuto na Copa do Mundo. Mas eles ganharam a medalha. Hã? Eles ganharam a medalha, tá, mas a medalha não é tão pesada. Mas um goleiro que joga uma Copa do Mundo e ela é banhada. Que vai como reserva, não joga como titular. Ele é considerado campeão. Isso é um absurdo. Tá no grupo. Parece que a medalha que deram pro Douglas aqui é a mesma que vende na lojinha do Barcelona. Na Jolie tem. Na Jolie tem, vende. Lá na Vila Maria, na Jolie tem. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Bozano. Vamos falar da Bozano, mano? O que te resta é ficar com a barba feita em dia, hein, Douglas? É, mano. Fica com a cara lisinha, Douglas. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Nós somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele, ó a cara do Rude. O Rude parece que ele ficou do lado do escapamento de ônibus o dia inteiro. Obrigado, mano. Ele tá com a pele suja, quebradiça, áspera. Nossa senhora, Rude Landucci, tem que dar um trato aí, porque você é artista. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. O Portuga tá com um gel aqui legal pra caramba. Bacana. Você pode usar para fazer o seu topete, o seu moicano, você decide. Além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto... Cuidado de homem? Olha quem tá chegando, vem visitar o estádio. Ó aqui, ó. Boa noite, Jorge Carmelo. E aí, boa noite com vocês, tudo bem? Você andava sumido, Carmelo. A gente tava preparando coisas aí, novidades pra rádio, né? É? Porque que rádio? Que rádio? Ah, Energia, alegria da cidade, né? Energia. Full time aqui com a gente, viu? Quem? Full time, o tempo inteiro. É full time. Cara, é isso aí, Carmelo. Exatamente. Tempo inteiro, né, aqui. Sombra, será que tem aquela trilhazinha gostosa? Porque eu vou anunciar agora uma promoção. Ficamos 3 dias pensando nisso. Porque a promoção que vem agora, você ouvinte, vai gostar demais, viu? Promoção pra você. Loves in Air. Loves in the Air? Não acredito nisso. Loves in Air, aqui na Energia Alegria da Cidade, Dia dos Namorados. Sim. Olha que gostoso, porque... Todo mundo tem gosta. Uma trilha aqui. Exatamente. Não sabia. Manda ver. Tá, olha só, hein? Essa musiquinha remete a amor, paixão. Olha que delícia, hein? Nossa, como você é velho, Carmelo. Obrigado, viu? Ó, tá isso que diz a música, Loves in Air. Na sexta-feira agora, Dia dos Namorados, você e sua namorada vão ter um jantar à luz de velas no local mais internacional de São Paulo. Sabe onde? Deve ser um lugar muito bom. Olha, eu vou te falar. No CTN. Onde? CTN. CTN? É, o Tradition Nordestine Center. É CTN? Isso. Mas é internacional o lugar, hein? CTN. Olha aí, que delícia. Não deixa de ser. CTN. E olha só, ao som da banda Mel na Culatra, da vocalista Cidinha, ela vai estar aí, ela mesmo, entendeu? Ela com o rapaz do órgão lá, eles vão ver, a gente contratou eles, estão vindo lá de Mossoró, muito legal, viu? Mossoró? Exatamente. E vocês vão pegar eles onde? Em Congonhas? Não, não, eles chegam ali em Tietê, ali no aeroporto do Tietê, ali. Eles já saíram semana passada, estão chegando aí. Serão sorteados 10 casais. Chega viva, mano. Ah, a gente toca isso assim, né? Eles vão parando no posto, vão ligando pra gente, tá super legal, estão curtindo. Serão sorteados 10 casais que durante a noite serão contemplados com rodadas de jurupinga, rabada de jegue com polenta frita e o melhor. Desculpa, como que é jurupinga, meu? Do que é feito? A jurupinga é uma pinga um pouquinho mais doce, misturada com o jurubeba? É, o jurubeba pode ser também, né? É um pouquinho mais doce. Nem veja a flor como essa flor. E é gelada essa porcaria. Não, mas isso aí, mano, faz parte do jantar à luz de velas bacana. Até que a gente gosta. Doce, né? É. Sim, bem jantar docinho. À luz de velas com pinga? Jurupinga. E rabada de jegue com polenta frita. Além disso... Jurupinga de uva verde, se eu não me engano. Ó, de mesa em mesa, como aqueles caras lá que faziam provações urbanas, essas coisas... Vai na sua mesa dupla Caju e Castanha cantar uma serenata pra você. Eles já vieram aqui. Então, umas duas vezes. Já. Imagina você ouvindo ali um som romântico, hein? Com pandeirinho, olha aí, hein? Não tem um jeito mais romântico de passar o dia dos namorados, né? Mas a vela, é lá, tem umas mesas com as velas. Isso. Ou os sorteados têm que levar a vela? Não, não. Olha só. Na verdade, sim, vão faltar algumas velas, mas eu não queria falar isso. Mas a vela a gente vai colocar em cima da polentinha, vai afundar na polenta e acender a vela. Delícia. É romântico demais ali no site. Você põe a vela na polenta? Isso, pra ela não cair. Enfia senão... a vela na polenta? É, senão ela pega fogo na mesa de plástico que a gente tem. Além disso, deixamos à disposição do casal ali no acostamento. Tem mais prêmios? Que isso? Não acredito. Você não conhece aqui, ó? Quem falou essa promoção aí? Ed, né? Ed? Ed Publicidade. Ed, né? E Edmilson Publicidade. Eles estão emitindo nota pra rádio agora? O que é nota? Nota fiscal da Ed. Não, é tudo legal, assim, a gente anuncia tudo que faz. Pensei depois... que o Edmilson agora tinha direito de imagem. É, com certeza. Olha só, no acostamento da Marginal PT, vai estar lá o quê? O Ninho do Amor da Energia. Ninho do Amor? É, você pode sair do CTN, né? Que é ali na Marginal. Forramos a pampa e fechamos a janela com cortinas em forma de coração pra você e sua namorada ter um momento muito especial. E olha que bacana isso, hein, Bar? Você tá me olhando, sei que você tá fingindo. Eu vou te colar um casalzinho lá pra você. É, você e a Cris. E como a pampa tá com a suspensão danificada, você pode ficar tranquilo. Qualquer movimento dentro da pampa, ninguém vai perceber. Que beleza. Olha aí, que você pode ir... Que bonito. Taculejar. Pra participar é muito fácil. É só mandar uma selfie com o seu parceiro, parceira, né? Tanto faz. As 10 selfies nos lugares mais perigosos ganham na hora a promoção Loves in Air. Mas quais são os lugares mais perigosos? Dá uma ideia de lugar mais perigoso. Qualquer lugar, assim, de Caieiras, Osasco, ali, você tipo... Você tá ali no lugar, vê um assalto, para e tira a selfie rápido. Você tira uma selfie com assalto atrás de você? É, com certeza. Você tá vendo algum problema. Você pede pro ladrão, seu ladrão, vamos fazer uma selfie? Isso, só um minutinho aqui, eu vou dar uma zoada no seu rostinho pra você não ver quem é. Vou tirar a foto, pá, aqui já era. E vai que vai. É, e todo mundo que ligar aqui na rádio pra participar da promoção Loves in Air, ganha na hora uma mudinha de cacto pra presentear o seu parceiro no dia dos namorados. Porra, uma mudinha de cacto, jurupinga, rapada. Bem romântico, né? Porra, se o cara continuar namorando, a mulher gosta do cara pra caramba, mano. Essa é a promoção Loves in Air, como diz a música. Loves in Air, amor no ar, né? Que é verdade, dizer, que o amor está no ar. Você vetou, foi. Mas dentro da polenta ia encontrar a camisinha premiada. Ah, mas quem que te contou isso? Não, o bar é mó cagueta. O cara ia comer a polenta e podia encontrar e mastigar a camisinha premiada. Tem isso, tem mesmo. É a camisinha da sorte? Não acredito. Isso é, como se fosse o biscoitinho da sorte. E foi usado pelo Carmelo, é cremosa pela polenta. Não, tudo limpinho. Novinho. É, exatamente isso. Tem uma feminina e uma masculina. Tem as camisinhas de reuso do Jorge Carmelo. Com certeza, olha só. As legítimas recondicionadas. É isso, mano. Você gosta de polenta descartável também ou não? Polenta descartável, boa ideia, viu? É uma boa, hein? Muito boa. É a promoção Loves in Air, aqui da Energia Alegria. Sensacional, hein, Carmelo? Viu, gente? Parabéns, viu? Carmelo. Valeu. Suas promoções são um verdadeiro sucesso. Gostosas, viu? Né? Obrigado aí, Energia, pela oportunidade. Carmelo. Oh, você que tá querendo terminar seu namoro em vez de casar, sexta-feira agora eu faço esse programa que o Carmelo falou, né? Claro, com certeza. Bela promoção. Não, a serenata é pelo Caju e Castanha. Pra quem não sabe quem é Caju e Castanha... Você acha que isso... Caju e Castanha? Tem aí. O Caju, alô? É, eles vieram várias vezes aqui, né? Caju e Castanha deixaram um recado bonito aqui pros integrantes do estado, em especial pra um. Paraná, Paraná, de Paraná é Curitiba, João Pessoa é Paraíba e o Rio Grande é Natal. Paraná, Paraná. E uma pessoa bacana é o meu amigo mano, que eu agora vou falar. Sei que ele é corintiano, canto de noite e de dia, nasceu na periferia, é um cabra de lascar. É um cabra de lascar, mas não é brincadeira não, deu um urso de presente que eu ouvi o povo falar. Sensacional! Ai, que delícia, hein? Esse foto é real. Sobre, imagina ele fazendo a serenata, olhando pra você, falando: a Rosicléia é sua namorada, ela é muito feliz. Na hora ela improvisa, viu, mano? Na hora, na hora. Fala lá. Cadê o Domênico? Não tem a Domênico? Tem, tem. Tem, tem. O Caju Casão fizeram pro Domênico? Acho que não mais. Não, fizeram não. Tem. Ih, não é que tem? Olha aí. Domênico não tem. Não, não, só o Domênico, só o Domênico, só o Domênico. Só o Domênico? É, só o Domênico. Não, mas tem do beijo também. Não, mas é pra cá. Fala aí. Edmilson, Edmilson, só Domênico, tá bom. E é bonito se olhar, olhar de estrela matutina, se abraçar com as meninas e se banhar na beira-mar. É bonito se olhar. Eu quero falar em Domênico, meu colega, você pense. E eu sei que ele é palmeirense, eu também quero falar. Eu sei que ele é esterco, meu colega, nesse tento. E agora tá nojento, o caba foi de lascar. O caba foi de lascar, mas não é brincadeira não. E ele é a voz do rádio que o povo veio me falar. Olha aí, que bonito. Tá bom, velho. Tá bom. Você vê, você tira lá as palavras histérico, voz do rádio, tá nojento. É o Domênico. Quem que é? É o Domênico. Delícia, hein? Com certeza, super com certeza. Super Domênico Gato, bicho. Mais do que nunca. É. Estádio 97, tem oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ô, Narigudo, vamos falar agora do consórcio Honda? Vamos falar do consórcio Honda, sim, pô. E como vamos falar que o consórcio Honda tá bombando, rapaz? Uma loucura isso. Olha só, amigão. Tem que estar aí todos os dias no trânsito, tá parado, né? Tempo passa, o tempo passando, passando, passando. E você não vê a hora de realizar o seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é? Então, chegou a sua vez com o consórcio Honda. É, mas põe muito fácil nisso. E barato, hein? E é fácil e barato. Você vai poder comprar sua Honda agora e mudar de vida. Se liga. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Ouviu? R$ 94,00 por mês. Viu como é fácil? Cabe no seu bolso, amigão. Cabe no seu bolso. Além do que, você também não vai pagar juros. E com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Você ouviu? Mais de 5 milhões de motos. Então chegou a sua vez. Mas dá um toque pra você. Você trabalha, teu dinheiro tá lá suado, contadinho e tal. Aí você vai fazer um consórcio. Você não pode fazer teu consórcio em qualquer lugar que tem por aí, não. Faça com o consórcio Honda. Tá certo? Põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sossegado. Vai na minha, consórcio é Honda. Tá aí ainda fazendo o quê, amigão? Não perca tempo. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E tem mais, hein? Entre aqui no ar, ligue no Estádio 97 e fale a frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda, e você vai ganhar um boné da Honda legal pra caramba. Mas tem que ligar aqui e falar: chegou a sua vez, consórcio é Honda. E mandar um parabéns pro Fábio Tadoni. Hoje é aniversário do Fábio Tadoni, hein? Mó festa que ele vai fazer em plena segunda. Consórcio é Honda, Zumbinha! É isso mesmo. Ô, velho! Sim? É, lógico, ainda não é uma vitória final. Uma vitória, uma empate ou uma derrota? Não, não é ainda uma vitória final. Mas o Damião conseguiu se desligar na justiça do Santos, né? Essa, conseguiu, mano, a rescisão contratual, alegando atrasos de salários, blá blá blá. Que mico se isso aí se efetivar finalmente. Se isso aí depois, lá na frente, ficar concretizado. É verdade. Vai ser o Nilmar 2, lembra? No Corinthians, pagou e não teve. Vai ser um prejuízo de 42 milhões e reza, e amanhã o Santos não tem como vender. Vai abrir um precedente perigosíssimo. Semana passada estourou isso aí, o Santos vai recorrer, né? Lógico, tem que correr rapidinho. Mas é isso aí, se perder, velho, vai ser uma pemba. Já que... perdeu, RG. Hã? Não, não, se perder em definitivo... Ah, isso, de aí vai até as instâncias superiores. Aí, vai acontecer, né, com o Santos, o que aconteceu com o Corinthians naquele episódio do Nilmar. Exatamente. É uma pemba grande. E meu, segurou o rojão. 42 milhas sem ter usado o jogador, e o pouco que usou... Olha aí. É dinheiro. É mais ou menos igual o Nilmar, lembra aquela vez do Corinthians? O Corinthians comprou o Nilmar. Ela acabou prestando atenção no programa. Então, mas eu falei antes aqui. Agora, presta atenção, meu. Não, eu falei aqui antes, você que não ouviu, eu falei antes. Foi a mesma coisa do Nilmar. A diferença, é isso que eu ia falar. Porque o Leandro Damião ainda jogou no Santos um pouco. O Nilmar não. É. Agora, não pode. Pô, não é igual o caso do Nilmar, isso aí, meu? Isso não pode passar impune. Eu tava terminando a outra parte, imbecil. É aí que a gente cobra a responsabilidade de quem vai lá administrar. Quer dizer, não pode deixar uma pemba dessa para um clube e ir embora. E outra, sossegado, né? E uma coisa que tá acontecendo, lógico, é direito. Foi o Odílio que contou. Desculpa, foi o Odílio. Foi. O Odílio sumiu, hein? A lambança que ele fez. Pula. Né? E o cara prestou atestado de pobreza e tudo. E uma coisa que tá acontecendo no mundo do futebol, na justiça do trabalho, o que vários jogadores estão fazendo, entrando na justiça alegando que o direito de imagem era o salário. Não, mas é. É. É, bom, mas é a moda provar pegar, hein? Isso, não tem como fugir disso. Então, não, mas a justiça não reconhece isso assim tão fácil. Tem hoje. Reconhecido não, em vários casos. Mas então, não reconhecia, gente. O que eu tô falando hoje, a justiça tem um outro entendimento do que é o direito de imagem, que é uma parte embutida do salário. Mas sabe por que reconhece? Mas não reconhecia não, então, gente. Reconhece porque aí também tem o outro lado da moeda. Depois corre atrás para saber se os caras estão em dia com impostos, com, entendeu? Estão regularizados. Porque eles têm que dar nota, né, para receber. Lógico. Você sabe quem que vai se danar com isso aí? Ah. Em primeiro momento, os times, claro. Porque os times vão ter aí um ônus grande em ações trabalhistas. Em segundo lugar, quem vai perder com isso? Os jogadores. E não é a cor. Dando tiro no próprio pé. E não é dando tiro no próprio pé. Os caras depois não vão querer fazer mais nada. Mas já estão revertendo isso. Viu? Lá, eu vou pôr aqui, eu vou me ferrar na frente. Já estão revertendo isso, já estão colocando 60-40. É. Ou seja, é 60 na carteira. O Casemiro entrou com uma ação com o São Paulo, eu estava lendo outro dia, contra o São Paulo. E outro dia eu estava lendo o seguinte, que ele alegava assim, era direito de imagem, mas ele, ninguém usava a imagem dele, então aquilo era salário. Só usava a imagem do Luiz Fabiano, do Rogério Ceni. Ele entrava com um saco de pão na cabeça. Eu te pago direito. Ele jogava com um saco de pão. Se eu uso a tua imagem, são outros 500. Tá à disposição. Mas não usou porque não quis. Então, olha, os clubes têm que ficar espertos aí. Estão revertendo isso. Os clubes têm que ficar espertos. Olha o que tem de neguinho aí. E tem que ver também quem são os empresários desses jogadores aí, né? Porque, ó, tá vendo o que o jogador tá fazendo? Amanhã pode fazer no seu clube. Ah, como vai, trabalham. Mas vai fazer, com certeza. Ó, acaba de cair, né? Quem caiu? Não, meu salário, graças a Deus. Você é bom pra caramba. Ô, Impretzel, o Oswaldo fica ou vai embora? Olha, eu tenho fontes, né, que dizem que o Oswaldo vai sair. Outras que ele vai ficar. Mas essa informação é quente. Domênico tá ansioso em saber. Não, ah, eu tô mesmo. Ó, forte, né? Uns dizem que ele vai ficar, outros que ele vai sair, outros não sabem, né? E as suas fontes? É isso, aí são é três. E quem são as suas três fontes? São os três irmãos que trabalham no dog ali da Sumaré. Tem um dog. Como assim? O Paulo Nobre para lá no dog pra comer? Não, é, o Paulo Nobre troca corre. Uma ideia com o cara do dog e o cara do dog te liga? Ah, o Nobre corre ali com o Alexandre Matos, né? Ali, tem um negócio de correr ali da Sumaré, né? Ah, tem uma pistinha de Cooper isso, ali exatamente. Na ilha. Ah. Eles ouviram o Nobre correndo, falando, né? Você fala que eles estão correndo ali, amanhã o Domênico vai querer ficar bater ponto ali, só pra ver os caras correr. Cuidado, né? Sem violência, por favor, né? Então, assim, ele ouviu, achou que ouviu que ele ia sair, o outro achou que ouviu que ele ia ficar e o outro não entendeu, né? Domênico, se você voltando pra casa agora pela bonita Avenida Sumaré, e você vê na ilha fazendo Cooper, o Nobre e o Matos... Você abre o vidro do carro e diz... Não, eu paro, paro. Você para. Paro o carro, não, porque o trânsito já vai estar parado. Ah, não. Houve uma época que o Sombra atropelaria o asfalto. Pra ninguém ficar buzinando, né? Então você para em algum lugar ali, desce e vai conversar com os caras lá. Tá, mas... Que boa. Que frase você diria, pô? Não, falaria pra eles, bicho, tá na hora de tirar o cara lá, de esperar quando? Tira o cara daí. Segundo o PVC, é questão de horas. Então vamos esperar. PVC muito bem, bem informado. Vamos a mais ouvintes, agora é o momento Sem Parar do Estádio 97, três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Alô. Alô. Quem fala? Rafael. Ah, Rafael, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, Rafael do quê? Rafael Pellegrino. Pellegrino. E quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Eu vou dar uma página no Cristo. É verdade. Vou falar com ele, Domênico. Por favor, hein? Você tira logo. Tira logo, hein? Avisa lá. Ô, oh, RG3.3. Ô, Domênico. Ah. Falar em Rafael, você acha que já tá na hora? Do Oswaldo embora, tá. E já passou da hora. E trocar a pilha? Pode trocar. Não, daqui a pouco. Do meu programa. Que é isso? Rafael tão bonitinho. Ah, salvou a hora e você vem com... Ele colheu uma turma. Gracejo, é Rafael Pilha, ué. Olha que bonitinho. E qual que é o bairro aí, meu velho? Domênico explicando a piada. Eu tô em Interlagos. Ah, Interlagos é nós. Eu morei por uma travessinha da Sargento Geraldo Santana. É, pertinho aqui. É, lá. Só que lá é mais de boy, né? Eu sou da Filipa mesmo. Mais de boy. Ali é de boy? É o Benjamin. Ali é de boy. Ah, sabe qual, já morou? Sabe qual é o grande rival de Interlagos? Rival? É. Não. Grêmio Lagos. Ah, é Grenal, Inter, Grêmio. Ah, é. Chupa do Mendo, não foi bom, não? Nossa, não. Não, tinha pra hoje, Mendo. Chupa. Tá bom. Ô, velho, e o time? É nosso Verdão. Aí, boa, Chico, Chico Escolete. Estamos em franca evolução. Olha lá, ele falou, é time mesmo. Não, o ouvinte falou, é time mesmo, pode falar. Pode falar mesmo, mas daqui a pouco não é mais não. Agora vai cair. Canta, moça. É futuro campeão. Agora fala aí, velhinho, eu tenho uma opinião já formada, eu venho dizendo que você tem, qual a sua opinião com relação ao... Primeiro vou falar uma introdução. Por favor, fique à vontade. Introdução. Eu sou um palmeirense que costuma discordar de quase tudo que o Domênico fala, menos muito obrigado. Duas coisas. Eu concordo com o Domênico em duas coisas. Vamos lá. A primeira, azeitona é uma porcaria. Ah, não. Aí, garoto. Azeitona, boa. Azeitona é uma porcaria. Uma porcaria. Azeite é legal e azeitona é um lixo. Isso, é isso mesmo. E o segundo é o seguinte, cara. Meu, não dá. Oswaldo não dá, cara. Não dá desde o início, cara. A gente tá com ele faz um tempão aí, meu. O cara até hoje não tem uma jogadinha seis ensaiada, meses. Cara. Cara. Não tem uma seis jogada meses, ensaiada, né? Não tem uma falta bem cobrada no segundo pau, o cara cabecear pro primeiro. Sabe aquelas coisas que você aprende no colégio? Exatamente, que é o básico, né? Não tem. O básico. O básico. O time do Palmeiras não tem as jogadas básicas de futebol. E sabe o que me impressionou no jogo de domingo? Foi o seguinte, o time do Figueirense, ele já é fraco. É ruim, ele, cara. Ele já entrou no campo sem dois ou três. Cara. Aí, no primeiro tempo, ele perdeu o Carlos Alberto Sandra de Sá, que não é grande coisa, machucado com 20 minutos. Tava jogando bem. E o outro, que era o segundo melhor jogador, saiu aos 25. O Figueirense só trocar dois jogadores antes dos 30 minutos, vai, do primeiro tempo, e já é um time fraco. E o Palmeiras não conseguiu pressionar o Figueirense em momento algum. Não podia fazer com a bola. O que acontece, como vem sempre acontecendo nos jogos, o Palmeiras domina o jogo. Domina assim naquele sentido. Penetra. Exatamente. Ele domina em posse de bola. Você vai ver posse de bola do Palmeiras contra o Figueirense. Deve ter, sei lá, 60-40, deve ter sido. O Palmeiras, ele pratica o futebol tântrico, Domênico. Ele participa, mas não penetra. Ele fica com a bola no seu domínio. Ele leva a mina no motel pra conversar. Ele fica com a bola em seu domínio. Porém, não consegue, ele fica de um lado pro outro, mas não chuta, não dá um drible, não anda, você sabe que não vai acontecer nada. E tá tomando muito gol, não tá, Domênico? Tô achando que essa zaga, ele precisa acertar ali a dupla de volante. Ele não, já nem vou falar mais nele, viu, cara? Vou falar já, o próximo técnico tem que acertar a dupla de volante ali, cara. Acertar pra proteger a zaga, senão não dá. E olha, o Gabriel é um baita jogador, viu? Gabriel é um baita jogador. Acho, só que o Arouca, não é? O Arouca não... O que eu gosto é que ele joga limpo, né? Ele não quebra os caras, ele joga limpo. Mas eu não gosto muito dele também, não. Mas tudo bem, tá ali, vai jogar. Agora, tem que proteger... Mas peraí, o Gabriel é bom jogador, hein? Você não gosta do Gabriel? Tá falando bobagem, hein? Cara, eu não curto, assim, não. Não é o que ele tá falando, ele tá dizendo que ele preferia um jogador mais da destruição. Quem que você quer? O cara mais... Pogba? Não, mas a destruição contrata ele faz. Pogba. Mas tá, Domênico, eu acho que... Não, o que ele quer é um cara que tem um passe melhor, ele quis dizer. Eu acho que o Gabriel, ele era... Ontem mesmo, cara, ele foi tocar uma bola de lado, foi impressionante. Chutou pra fora. Cara, eu vejo mais acertos no Gabriel do que erros. Mas acho tudo que bem. Um dos grandes jogadores que pintaram no Palmeiras esse ano aqui foi o Gabriel. Não é ruim, não. Assim, como volante, pra mim, é um baita jogador. Claro que é. Baita jogador, inegável. O que me decepcionou um pouco é o Arouca. Esse tá me decepcionando. Mas não jogou ainda com continuamento. Mas, vovó, mas o pouco que jogou, tá mal. Tá mal. Ele é aquém do que foi. Contra a galinha, ele foi bem. Mas não é minha senhora. E uma galinha velha, tem. Ah, juiz! Aí a avó fica com vergonha. Ô Domênico. Segue o jogo. Sem falatório. Fala, Domênico, fala. O maior problema do Gabriel, eu acho, é que assim, não é culpa dele, mas a culpa que o... Eu não sei se foi isso também, porque eu não tô treinando lá. Mas parece que ele tá sempre correndo atrás da bola, ele tá sempre à frente da linha da bola. Onde eu acho que o primeiro volante ali, ele tem que estar bem postadinho ali na zaga, ali, pra o cara vir e chegar ele sempre em frente. Às vezes você vê ele lá na frente, por exemplo, ontem ele fez o gol, cara. Assim, tudo bem, legal pra caramba, fez o gol, mas não é a posição que ele... Mas quem você acha que poderia ser, o Amaral? É o único não, que tem. Não acho que é trocar peça, não, cara. Eu acho que é posicionamento. Eu acho que ele, apesar de errar tanto passe, assim como o Domênico falou, eu até falei também, ele joga limpo, ele tira bem a bola e tal, mas parece que ele tá mal posicionado, ele tá sempre pra lá e pra cá correndo, tá sempre perdido, cara. Tá sempre perdido. É, mas isso, já... esse não é o maior problema. O maior problema ele tá falando bobagem. Desculpa, viu, Norberto? Porque ele é um volante que ataca. Como um assim, Norberto, vó? É Rafael. Ô, Rafinha, desculpa. Ô, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu acho que o Gabriel, só pra concluir com relação ao Gabriel, pra mim é um dos grandes jogadores e esse é aquele cara que não pode sair do time. É que avança bem. Eu acho que é um dos caras que não pode sair do time. É um dos caras. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vi muito volante bom jogando Palmeiras. Muitos pernas de pau. Agora, depois que o Pierre saiu, que pra mim foi um baita, e ele foi o cara que chegou aí e a gente fala, pô, pelo menos temos um cara aí que joga. Cara, tem muitos caras, estilo. Cara, que jogam, cara. Eu acho que, cara, o que falta, cara, pro elenco, cara, é um cara, cara, que. Mas eu acho que o problema do Palmeiras não é o volante. Não é volante. Não é. O problema é tudo. É tudo que tá aí em volta. É tudo. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Rafael, no final do Campeonato Paulista, o RG número 2, o sábio, o ancião, o velho RG número 2, disse assim, essa defesa do Palmeiras não é confiável. Aí foi um rebu no programa. Quebrou um pau largado, velho. Foi um rebu danado. O Domênico levantou da mesa. Mas espera só um minuto. A defesa... Chegou. Você tá louco? Como é que você fala um troço? Como você fala uma bobagem gigante dessa? Não falei desse, nesse aspecto. Eu falei sobre números. A defesa do Palmeiras era menos vazada do Campeonato Paulista. Então você não pode chegar e falar que era o meu... Esse foi o meu argumento. Não falei assim. Certo, João. Ué, se você tem uma defesa que é menos vazada e você vem e fala... Ah, a defesa é uma porcaria? Como assim? Porcaria ser a menos vazada? Isso que eu disse. Os ouvintes, foi isso. A defesa agora, do Palmeiras é confiável. Só um minuto. Hoje, no Campeonato Brasileiro... É tumultuado. Era só um pouquinho, mas o Campeonato Brasileiro é outro campeonato, gente. Vocês estão falando uma coisa que não dá pra comparar o que foi lá atrás e agora. Pera só um minuto. São Paulo não chegou no Campeonato Paulista e hoje é segundo colocado do Brasileiro. Ué, como é que eu vou chegar e falar, não, São Paulo hoje tá jogando mal? Não tá, tá em segundo lugar, ué. Não, mas... Seria a mesma coisa que chegar aqui e falar isso. Mas uma defesa, ou ela é confiável ou não, independente de campeonato. Não, mas não, é pelo que eu tenho que ver. Depende do adversário que pega contra, tá querendo dizer. Não. Adversário fraco, o que ele tá querendo dizer é que Campeonato Paulista não serve de parâmetro pra nada. O Vasco foi campeão carioca e tá aí, vai brigar pra não cair. Mas eu nunca falei que o Campeonato Paulista era parâmetro, tô dizendo que na época em que o RG contestou a defesa, eu só tinha o Campeonato Paulista. Paulista pode dizer? Que campeonato que tava disputando? Você se sente vingado? Copa do Brasil, RG? Libertadores? Não. Você sente o sabor da razão na sua boca? Não, é a questão da visão de cada um. Muito pelo contrário, Palmeiras e Santos chegaram na final jogando um jogo de igual para igual, hoje a Santos e Palmeiras estão em que lugar? Eu entendo como defesa o conjunto da obra, né? Tem lá os laterais, os zagueiros e ali na frente os volantes. Sim. Naquela época, talvez, o Palmeiras estivesse muito... Os seus volantes estivessem jogando muito bem no meio-campo do Palmeiras. O que aliviava... E o goleiro do Palmeiras também muito bem. Tá, e você mudou de opinião, então? Não. Não? Continua. O que eu quero dizer é que defesa isso... Defesa sem confiança, é isso? O que eu quero dizer é que isso alivia os números que a defesa tomou. Entendi. Agora, isso não tem nada a ver com qualidade pra mim. Sim. Pra outros. Mas se vendeu também... Eu concordo com a RG, mas também se vendeu um negócio... O Palmeiras tinha montado um baita de um elenco. O Palmeiras contratou pro meio de campo, eu concordo. O meio de campo do Palmeiras, eu concordo. O Palmeiras mandou bem. Contratou os caras bons. Ninguém pode falar que o meio de campo do Palmeiras é ruim, muito pelo contrário. Mas o Palmeiras não contratou um atacante. O Palmeiras não contratou a defesa. A defesa do Palmeiras. Contratou uma ruins, né? Não, então. Contratou o Pereira, o Rafael Marques. Então, mas não contratou os caras goleadores. Contratou o cara, né? E a defesa do Palmeiras, gente, é muito fraca. Pegaram com um caminhão lá e abriram o caminhão, né? Trouxe lá um monte de jogador. Eu não acho a defesa do Palmeiras tão distante do que tem na maior parte dos clubes aí. Concordo com o mano. Rafael, hoje o RG vai chegar em casa, vai falar pra uma esposa: eu se dei bem, eu tinha razão. Vai deitar e rolar. Novo jeito. É isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Todo mundo falou mal do Zé Roberto na lateral. Todo mundo falou que ele tava levando bola. Meu, mas o cara não tem cobertura. Tem ninguém, ninguém tava cobrindo o cara. E por isso que tá saindo gol no Palmeiras. Não é só o problema ali da zaga. O RG falou bem. Isso daí é o sistema completo. O sistema inteiro do Palmeiras defensivo não tá arrumado. Tanto que o lado esquerdo continua tomando gol. O Egídio continua a mesma coisa tomando gol. Mas aquilo que parece, o Oswaldo é página virada. Do jeito que... PVC deu uma informação que vai cair. tudo vai. Começa a pipocar uma informação que vai cair. Até a vó Olímpia lá e as fontes do Impresso. A vó já cedeu. Tá bocha, né? Agora, você quer qual técnico pro Palmeiras? Ah, é. Tem que ser Marcelo ou Cuca, né? Tem Marcelo jeito. Oliveira? Não, tem que escolher um. A gente tá chegando. Tem que escolher um? É. Trabalhando. Mas. Ganhando não, a mesma Cuca, coisa, vai. Não, ele pode escolher dois, um, pode inovar. Pode inovar. Ele pode inovar nos clássicos, dirige o Cuca, nos outros jogos o Marcelo Oliveira. É, você já pensou? Imagina. Tem dinheiro, tem pra pagar os dois, né? Ah, os caras do Twitter aqui estão tudo bravo com o ouvinte, viu? Bravo com o ouvinte? Desliga na cara dele. Qual é o seu Twitter pro pessoal seguir e te xingar? É. Por quê? Ele não ofendeu ninguém. Cada um tem uma opinião, mas eu tô só falando. Eu sei, mas a quem tá xingando o ouvinte... Cada um tem uma opinião. Quem tá xingando o ouvinte é um frustrado, porque o ouvinte não ofendeu ninguém, não xingou ninguém, ele só deu uma opinião. Você não conhece o futebol do mundo. Você não conhece a vó Olímpia? Ô, Norberto, ele falou aqui, ó. O Fernando falou: o Gabriel errou 4 passes, acertou 68. Peraí, que agora eu tô vendo. Você não conhece a vó Olímpia? Eu tô vendo os tweets que foram pra ele. Você não conhece a vó Olímpia? paulo.nobre@palmeiras.com Matos. Alexandre.matos. Torcedor palmeirense. Seja você. Você não conhece a vó Olímpia? Ô, Jojo, você acha que o Gabriel é o Rive, como ele disse? Não, eu sei que o Gabriel é o Rive. Então eu vou depositar cada um, você também. Mas pera só, cada um tem um modo de ver futebol. Se todo mundo visse da mesma forma, ninguém torceria pra times diferentes. Mas, ô Domênico, você sabe uma coisa, cara? Eu tava olhando aqui, ó. Se você olhar todos os gols que o Palmeiras toma, a gente tá sempre com o volante, sempre à frente da linha da bola. Parece que, assim, tá muito fácil passar por esse limite aí. Eu acho que o cara que chegar e acertar a primeira parte defensiva, como todo técnico faz, eu acho que a gente começa. Porque pra você montar um time, você tem que começar arrumando lá atrás. Não tem jeito, cara. Aí ele fala que cai 22 jogadores no colo dele e ele não consegue organizar uma zaga. Então tem alguma coisa errada, mas mesmo. Eu acho que tudo isso é a falta de posicionamento. Eu acho que de todos os jogadores... Eu acho que o Gabriel é um dos poucos que está se destacando. Eu acho que ele matou o Robinho. Aos poucos ele matou o futebol do Robinho. O Robinho morreu no Palmeiras. Vinha jogando bem, morreu. Isso é treinador, né? Não é jogador não que caiu, não. Ele meteu o cara de segundo volante, que ele não faz essa função. E o cara, para ajudar, não falou nada porque queria jogar. É complicado. O próprio Robinho, para ficar no time, também falou... Ele quis ajudar. Eu jogo em qualquer lugar. O jogador quer jogar. Não vai bem. Tem lugar que você não vai bem, não tem jeito. Você não é da posição, não vai. E eu não gosto também desse posicionamento que ele pôs de Dudu e Rafael muito aberto lá. O Rafael não tem nem velocidade para jogar aberto, cara. Ele vai chegar no segundo pau para cabecear, vai. Mas tem que... Não é, cara. Tem que ter outro cara ali no centro para... É verdade, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Mas enfim, ó, já passou, Oswaldo, vamos pra nova fase agora. Não passou ainda, hein? Calma. Passou, ele ainda tá lá, calma. Pelo amor de Deus. Coitado do rapaz. Rafael. Eu espero que passe, coitado, mas não passou, não. Rapaz. Matriculou o filho agora na escola. O Oswaldo é gente boa, né, mano? Ô, Rafael, você não quer, né? Mas eu não quero gente boa. Eu quero o cara que saiba treinar meu time. Nossa, é impressionante. O Domingo ninguém serve. Ô, Rafael, um abraço pra você, tudo de bom. Ô, pra vocês todos também aí. Deixa eu mandar um salve rapidinho aí pra todo mundo aí, ó. Tem muita gente me ouvindo aqui, me mandando WhatsApp aqui, que é o Moacir, meu padrinho, o Sansão, o Renan, meu irmão Renato, minha irmã Daniela e uma galera aqui, deixa quieto. Beleza, cara. Tudo de bom. Beleza. Valeu! Valeu, abraço. Valeu, valeu. Esse é o Momento Sem Parar no Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no celular, Jojo. Alô? Alô? Quem fala? É o Alexandre. Fala, Alexandre, tudo bem, meu? Tudo bom, Dudu? Beleza? Bom, beleza. Alexandre, e aí, rapaziada, beleza? Beleza. Boa, tranquilo, hein? Cara. Demais, meu irmão. Demais, meu. Boa. Alexandre do quê? É o Verderame. Verderame. É gente boa. É porco, não é? Santos. É Santos? Não. É peixe. Santos. É peixe? Aê! É peixe. Verderame. Fala com ele, RG. Fala aí, Verderame. Velho. Tudo bem, velhinho? E aí, RG? Fazer o quê, né? Fazer o quê, cara? Essa é a pergunta. E a nossa defesa? Fazer o quê? A defesa tem que... Se eles quiserem fazer caridade, doa sangue, doa cesta básica. O maravilhoso David Braz. Maravilhoso David Braz. O Santos deu gol no esporte, deu assim... Ontem eu fui assistir um jogo de Várzea perto da minha casa, a bola chega na defesa, os caras mandam lá pro outro bairro a bola. É, tá cruel. Nossa, o RG falou tanto da defesa do porco, tá vendo? Tá cruel, cara. Nossa defesa. Tá falando do Palmeiras, mas o Santos tá porcaria também. Sim, nossa defesa é. Tá porcaria. Nossa defesa é nota 2,5. Mas não é problema de técnico, o RG. O que ele é Gustavo Henrique lá, aquele zagueiro? Aquele moleque era bom de bola, ele tá jogando, né? Tá machucado. Não, mas ele já voltou. Ele voltou, não voltou? Mas voltou e machucou? É, voltou e machucou. Tá com... O banco não tá na meia bomba, mano. O Gustavo, aí perdeu o... Tinha o Neto que era bom. Perdeu o Neto. Não, o Neto foi embora. Neto mandaram embora, mas eu gostava do Neto. Mandaram embora. Tô feliz aí, Benjo. Mandaram embora, né? Fala a verdade, eu sou bom pra caramba, velho. Agora, ele tava... E aqui não cai, velho. Ele tava conseguindo virar no Paulista, embora eu fizesse críticas ao Cicinho, né? Sempre chamei o Cicinho de aloprado. E o Cicinho era aloprado por isso, porque fazia, alternava boas e más jogos, né? Mas conseguia alternar essa defesa do Santos. O Cicinho, Chiquinho, Gustavo... E tinha ali na frente o Alisson, né, teve durante um bom tempo, depois se machucou o Alisson, operou, veio o Valência. Quer dizer, agora não tem esses caras, né? Então ficou complicado, cara. A defesa do Santos, ela não conversa com o ataque. É difícil. Você falou aloprado, lembra daquele filme do Jerry Lewis, o professor aloprado? Muito legal. Puta, Jerry Lewis era sensacional. Era, não, é. Não, tudo bem, mas os filmes, ele não faz mais filme. Tá não vivo, faz filme, eu falo, filme, meu amigo Rui Branquinho, no passado, nos Estados Unidos, foi um stand-up do Jerry Lewis com 93 anos. Tem quase anos. 90 anos, não é? Acho 93? Eu acho que é 93 ou 90, por aí. Fazendo stand-up. É um dos maiores que eu já vi na história. E o Branquinho falou que lotado o teatro, o cara aplaudia de pé. São pessoas assim, não podiam morrer, Benjamin. Não podia morrer. Assim como Domênico, o inventor do Playmobil morreu agora, RG número 2. Não. Ah, tá bom. Tá vendo, RG? Tá no mesmo patamar do Jerry Lewis. Mas se ninguém morrer, gente, o que acontece com o mundo? A funerária fale. 89 anos, ô Benja. A gravidade já não vai ter poder sobre ele. Não é mole, hein? Fazendo stand-up. O Verde Arame, é o seguinte, velho. O Santos é o seguinte, velho. Aquele batatinha, não é que ele é ruim jogador, o Lucas Otávio, não é isso. É que pro cara do tamanho dele jogar de primeiro volante, o cara tem que ser mito. Ele tem que chegar no sino do Mineiro. Esse Lucas Otávio foi o que fez o pênalti lá no São Paulo? Não, esse é o lateral direito. O lateral que fez o pênalti. Sombra, um volante. Pênalti escandaloso. Na minha opinião, é. Pênalti. Escandaloso não, bobo. Falta experiência. O cara não ia pra lugar nenhum e deu perna. Pênalti bobo. Agora, Sombra, o cara pra ser um volante, primeiro volante daquele tamanho, ele tem que jogar uma barbaridade. O Mineiro era pequenininho. Mas jogava uma barbaridade. O Josué é pequenininho. Mas esses caras jogam muito. Mas foi o que eu falei. Ele não pode ser pequeno. É isso semana passada. Ele não é um jogador ruim. Mas não dá. Mas é duro segurar a rebodosa ali. O Elzo, um dos melhores volantes que o Domênico já viu na história, também não era grande, não. Jogou no Palmeiras. É. O Pierre, que o Domênico falou que foi o melhor que jogou no Palmeiras nos últimos tempos, é pequenininho. A gente fez uma vez uma competição, né? Era Dudu ou Pierre, o Domênico foi seco. Pierre. O Domênico falou agora que um dos melhores dos últimos tempos é o Pierre. Você vê... Marcinho Paulada. Nossa, é Marcinho Paulada. Mas você vê que pra ele não tem dificuldade em entregar uma bola. Não. Ele... A dificuldade dele é roubar a bola. O que acontece? A primeira bola, RG, o cara bate ela alta em cima dele, porque o goleiro do adversário sempre bate a bola em cima dele. Chega um escora, já ganha a primeira bola. Aí Alexandre. Fica perdida. Oba, fala aí, mano. Oba. Mas, ó, você tem dois times que tem cara de que vai cair técnico, um é o Palmeiras, outro é o Santos. É, né? Mas só que o problema é que esses gols que o Santos tomou aí, da Ponte do Sport, não é problema de técnico, não é? Você pode pôr qualquer técnico lá. Pô, o cara tá na defesa, o jogo tá que nem do Sport, tava o último lance, o Renato que entregou a bola, o primeiro gol também... Dá um bico na bola, não é vergonha pra ninguém. Contra o São Paulo. Tomar um gol do Renato Cajá de cabeça é brincadeira, velho. Contra o São Paulo foram dois erros capitais. Um do Renatinho e outro do Lucas Lima. RG e Verdurame. Vocês acham impossível o Oswaldo voltar pro Santos? Impossível. Ah, não volta. Ó, tem o Guto Ferreira agora. Não volta. Guto Ferreira é bom. Ele vai pro Corinthians e o Tite vem pro Palmeiras. Ó, se você não quiser o Guto Ferreira, o RG, tem o Ney Franco também que foi mandado não, embora. Não, não, não, não, não. Contratado hoje pelo Coritiba. Mas daqui a duas rodadas, possivelmente vai estar demitido também. O Coritiba, você acha que ele vai fazer milagre? O Santos vai pegar. Mandaram embora o Marquinhos Santos lá também do Coritiba. O Santos vai pegar o Atlético Mineiro no Horto, vindo de derrota, quarta-feira. A probabilidade de tomar um pau é muito grande. Ô, Portuga, eu acho difícil. É, porque o Galo não perde duas lá seguidas. Fala, velho, fala a verdade. Não acho que não seja essa baba toda. Fala, mano. Velho. Você é muito baseado em retrospecto. Você viu a cláusula que o Neto Berola tem emprestado pro Santos, né? Não pode jogar, né? Então, é que a cláusula no contrato que se o Santos não puser ele pra jogar, vai pagar R$1 milhão pro Atlético. Então, mas acabou aquela cláusula que o jogador emprestado jogada não pode mais jogar. São Paulo no sábado. Não, pode mais jogar, pode agora. O Maicon tem emprestado pro Portuga. Ele, é a cláusula de uso, eu entendi o que você quis dizer. O Atlético obriga o Santos a isso. Cláusula de uso, é a cláusula ao contrário. O São Paulo emprestou o Maicon pro Grêmio e deixou o Maicon jogar. Time com o irmão. Não, Sombra, amigo. Isso agora é lei. É agora, lei? Agora é lei. Você é mesmo? Empresta, acabou, a CBF instituiu que você não pode emprestar um jogador e falar, não pode jogar contra o meu time. Então o Berola você pode jogar agora? Pode. E o Berola tem uma cláusula, como o Vendera falou, de uso. Precisa contratos ver. Anteriores, tudo bem. Aí que tá. A partir de uma certa data, não. Precisa ver, amigo, quando foi assinado esse contrato. Se foi antes da determinação da CBF, aí o jogador ele tem que cumprir o que está em contrato. O Berola joga agora, viu? Não, agora, mano, quando o contrato é recente, aí o cara tem a obrigação de jogar porque a CBF não, determina que jogue. O Atlético quer que ele joga, por isso que é o contrário. É, o Berola foi agora. É uma cláusula de uso do jogador, mano. O Atlético diz que o Santos não usá-lo tem que pagar uma quantia pro Santos. Ele mas quer o RG, que use o jogador. O cara da propaganda do posto lá, o técnico do Santos, aí eu acho que ele tá na corda bamba assim, cara. Eu acho que ele não vai durar muito no comando, não. Ah, quando o presidente diz que tá junto com o cara. Você sabe que o cara dançou. Tudo é uma questão de tempo, né? Infelizmente. Alexandre, um abraço pra você e deixa seu palpite aí. Galo e Santos. As 4-1 pro Galo. 4-1 pro Galo? Ah, que beleza. Gol de Lucas Prato. Ah, Malucão, que Santista de Araco que você é. Sabe qual que é o problema desse jogo aí? Que o Santos vai ficar 10 dias treinando. Aí que eu tenho medo, quando fica treinando muito. Olha, eu vou te falar. Santista de Araco. Vou te falar o placar desse jogo. 2-1 pro Peixe. É mesmo, velho? Mas você não acredita nisso, né? Não, eu acredito. Ah. Eu acho que o Galo vai ganhar o jogo. Eu vou repetir o que eu tenho dito aqui. Eu tenho medo do Santos contra o Chapecoense, contra o Juventus, contra o Sport. Agora, contra o time grande, não, velho. Pô, o jogo que o Santos fez pro São Paulo e perdeu na inocência do lateral. Não era jogo que tava ali, São Paulo deitou e rolou, não, velho. Ô, Alexandre, um abraço pra você então, boa noite. Pode fazer o merchan aí, Sombra? Pode fazer o merchan aí, Sombra? Pode, mas faz direitinho, hein? Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Ganhou um kit Bozano e um par de convites para Kidzania. Parabéns. Opa, que legal. Maravilha, hein? Obrigado maravilha. Mesmo, hein? Tá bom? Boa. Obrigado a vocês aí. Falou, por a nossa valeu, Verderame. Um abraço. Falou, Verderame. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97.3. Ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Vamos lá, Dodô. Alô. Alô. Quem fala? André. Fala, André, beleza? Ô, tudo bom? Bom. André do quê? André Luiz Eugênio. Quantos anos, André? 40. RG. Sim. 4.0, e se a vida começa agora, né? É, mas o pior não é esse, viu, Domênio? Qual que é o pior? O pior é que tem técnico. Técnicos por aí. Se acham um Eugênio, viu, cara? Ah, sensacional! Estamos esse é uma evolução. Esse aqui é um que é nosso aí. A gente, se você quiser. Ah, eu queria. RG, pode vir. Se você quiser, eu volto. Eu jogo. Coquinha, você tá com a bola cheia, Coquinha. Eu já joguei no Santos, no São Paulo. É, você tá com a bola. No São Paulo você não jogou, não. Não, treinei já. Jogou no Porco. Joguei no Palmeiras. No Grêmio. No Santos você foi bem. No Santos você foi bem. Jogava eu, Paulinho McLaren e o Almir. Lembra do Almir? Você tá com a bola cheia. Jogava eu. Pode chegar, é nóis. Queria, Domênio? Fácil. Mas pra vir pra você me esculhambar daqui 3 meses. Não vou esculhambar porque você vai fazer um bom trabalho, tenho certeza. Você sempre esculhamba. Domênico dá uma paz de 3 jogos. Você fez isso comigo. É isso aí. Você viu que você falou que o Cujeiro tava morto, que não tinha mais como. Eu cheguei no time. Melhor puxa, time falei do mundo. Falei pra você. Pronto. Eu sou favorito ao campeonato brasileiro. Eu quero coisas grandes. Não tá escrito proibido hoje que não pode ganhar Atlético Mineiro dentro do outro. Onde tá escrito proibido que tá pra ganhar essa porra? Quer dizer que só quando você perde você leva as netinhas pra coletiva, é isso? Isso aí é pra pessoa se comover, né? Meio gugu. Tô com a música triste, tô com a música triste. Hein? Esse daí é vivo, viu? O que acontece? Olha, dentro, malandro, dentro do processo de futebol, isso são factoides. Não ajuda em nada o desenvolvimento de jogador profissional. Eu cheguei no Cruzeiro, o que aconteceu? Ah, ó, fica quietinho aí, vai cair seu time, pô. Tomara que quebra pra segunda divisão, fica na miudinha, aí, que já deu. Você estragou meu negócio no São Paulo. Velho, quantos anos você tem? Seu velho. Qual o bairro que você mora? Bom, vamos ver se o Dom Benjamin aí vai ficar fácil pra ele. É só não inventar bairro. Ô, Dom. Oi. Ô, Benjamin. Oi. Eu vou te dar o nome da rua, acho que mesmo assim você vai acertar, porque eu sei que você é o GPS man. É, mas tá virando moda esse negócio agora de falar nome de rua. É, porque pra você falar o bairro vai ficar muito fácil pra você. Mas eu não tenho culpa. Hã? Então vamos lá, vai. Ah, quer falar o nome da rua ou o bairro? Não, eu vou te dar uma chance, fala primeiro o nome da rua. Avenida José Carlos Passe. José Carlos Passe, que foi um baita piloto. Isso aí é Interlagos. Exatamente. Oh, José Carlos Passe era o piloto que morreu nas dentes de avião. Infelizmente. Grande José Carlos Passe. E segundo dia, eu sou, graças a Deus, segundo disse o Bar, o Bar. E o Bar, em termos de Fórmula 1, ele não mente. Não. O Bar me disse uma vez, diz o Bar, que José Carlos Passe, se não tivesse morrido... teria sido maior que o Senna. É mesmo? O Bar falou isso? Será que falou mesmo? O Bar falou. É mesmo, é? Eu não vou palpitar porque Fórmula 1 eu conheço, mas não é muito, sabe? Não podemos... Você conhece? E não podemos deixar passar batido, hein? O que que foi, RG? Hoje é aniversário de morte do nosso padrinho, Fiore. Hoje, né? 9 anos. Hoje? Já deu 9? 9 anos sem Fiore. Impressionante, hein? Porra, 9 anos. O tempo passa rápido demais, hein, cara? 9 anos. Como diria, o tempo é implacável, torcida. Esse faz falta. Esse era bom. Bom mesmo. Ô, velho, e o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Pô, reconhecimento e respeito. Caso. Ó, amigão. Olha lá o corintiano feliz. Ó, amigão. Olha lá, amigo. Voltamos pra luta, hein, velho. Voltamos pra luta, mano. O Corinthians tá 5 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, velho. Vocês tão de brincadeira. Como dizem, né? Não adianta, fica perdendo, uma hora tem que ganhar também. Vocês, né? E o Belfort, pode ver. Ganha, uma hora tem que perder, né? Quem tem a ver é o Santos e o Palmeiras, estão lá embaixo. Viu? Vocês e o Belfort, pode ver. Ô, amigo, jogo contra o Inter, né, mano? Parada duríssima. Jogou aqui na Arena Corinthians e o Inter é freguês, então foi mais 3 pontos aí na conta. Você viu o golaço que fez o Vitinho? Vi. E o campo lotado, 40 mil pessoas no Beira-Rio, jogo do 11 horas da manhã. Só bêbado, véio. Só bate em bêbado. Quero ver fazer gol no Corinthians, Vitinho aí. Negócio é o seguinte, amigo. Sábado, 4 da tarde, aí tem Corinthians e Inter aqui na Arena Corinthians, cara. E aí, o Coringão agora engrena de vez o Campeonato Brasileiro? Olha, mano, eu acredito que... Ânimo, mano, ânimo. Ó, amigo, o Corinthians... O time do Corinthians não tá mais naquele embalo no começo do ano, né? Ele vem decaindo com o decorrer dos jogos. Sim. Perdeu grande parte dos jogadores. Mas eu acredito no Corinthians, sim. E eu acho assim, a única falta do Corinthians, que eu acho, vendo o jogo do Corinthians, assim, que eu sempre assisto, é falta de chute ao gol. Sabe, o único que chuta ao gol fora da área é o... Renato, né? Sim. O Bruno, só esses, eu não vejo mais ninguém outro. O próprio Jadson, que deveria chutar mais, não chuta. Os caras parecem ter medo de chutar. Mas essa característica, amigão, é um mal aqui do futebol brasileiro. Às vezes tem jogadores aí que finalizam bem, como é o caso do Renato Augusto, como é o caso do próprio Jadson aí que fez um golaço, como é o caso do Bruno Henrique que tem jogado. O Elias também é um jogador que antigamente arriscava um pouco mais, mas hoje não arrisca mais, não sei porquê. Mas esse mal acho que contamina o futebol brasileiro. Se você pegar o jogo de sábado lá entre Juventus e Barcelona, o que os caras dão de porrada, tá certo? Da intermediária, quando o jogo tá difícil e não dá pra entrar tocando, o cara arrisca. Aqui no futebol brasileiro parece que o cara tem medo de chutar, eu concordo com você, cara. Mas inclusive, esse jogo do Barcelona e Juventus aí, eu assisti o jogo, se fosse aqui no jogo do Brasil aqui, brasileiro, tinha muitos jogadores que tinham sido expulsos. É verdade, mano, você tem razão. Ali naquele jogo, inclusive, teve um lance ali que muitos ali entenderam como pênalti. O árbitro não tá nem aí, velho. O cara falou, ó, segue o jogo, aqueles... toquinho na mão, teve um lance ali que Pogba foi entrar na área também, tomou uma carga ali um pouco mais pesada, mas no meu entendimento ali, se eu fosse o árbitro, também não teria marcado nem a falta, nem o pênalti, que foi logo ali na entrada. Mas ali, o Mano gerou dúvida. Na minha opinião, eu acho que foi pênalti, viu? Eu não achei não, cara. Pênalti pra Juve. Não foi nada. Eu não achei não. Eu não achei não. Tira a mão na Juve. Eu acho que o árbitro acertou naquele lance. Tira a mão. Eu acho que o árbitro acertou naquele lance, porque na Europa, velho... Porque o cara ia virar pra... Velho, para. Ele ia, mas o zagueiro não some. Amigão, se você analisar aquela imagem, o Pogba, ele já tá meio que dobrando a perna antes de haver o toque. Ou seja, tá se jogando. Pênalti claro. É meio brasileiro o Pogba, viu, velho? Pênalti claro. Por isso teve medo de marcar. Eu não sei se é complicado pro Barcelona, mas ia dar outro jogo. Pô, que partida horrorosa do Pogba, hein? É bom jogador, uma partida horrorosa. O Tevez também, o Tevez tava muito mal. Também. O Tevez tava apagado, o Tevez vinha jogando. Só jogou aquela bola que saiu o gol, né? Só criou o lance do gol. Só o lance do gol. Mas o Tevez joga mais que isso. Mas agora, que jogadoraço é aquele Pirlo, hein, mano? Ele, nossa, esse é pra muito, hein? Agora, e é bonito, né, menina? Ô, mano, você falou do juiz. O juiz do jogo... O juiz do jogo Fluminense Sport, eu não sei se vocês viram os lances. Não. Velho. Tá brincadeira, mano. Pau comeu, velho. Que racha o couro. Mas que racha o couro, velho. Caiu a ligação do ouvinte aí, caiu, mas só caiu. Pra finalizar mais uma informação referente ao Corinthians aí. Diga. O Edu Gaspar, ele tá viajando essa semana pra Argentina pra tentar viabilizar a contratação do Théo Gutierrez. É ruim? Não é que é ruim, é que eu acho que o River é um jogador. A questão não é liberar. É, o Théo Gutierrez é um jogador aí caro e o River aí que tem contrato com ele até a metade do ano, cara, que vem. Ah, já é velhinho, viu? Dodô. Ele ganhou um alto salário ali no River ali e possivelmente o River não vai fazer lá grande esforço pra renovar. A perspectiva do River era deixar o jogador até o término da Libertadores. É por isso. O próprio jogador vai pedir pra ser negociado antes dessa partida aí do segundo jogo contra o Cruzeiro. Cruzeiro. Não, Cruzeiro não. Cruzeiro. Semifinal contra o Guarani, mano. O Guarani. O Cruzeiro já foi pro Guarani. A partida é contra o Guarani do Paraguai, então o próprio River aí pediu pra que ele ficasse, mas o jogador não vai querer ficar. Quem que é ruim? Ruim. Talvez ele jogue só a primeira partida contra o Guarani. Ou eu dei azar. As partidas que eu vi desse cara, exceção a partida... Ele é meio abimolado, né? Exceção da partida contra... É pior que o Luiz Fabiano? Luiz Fabianômetro, qual que é o índice? Exceção da partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Você tem que escolher o Luiz Fabiano ou ele? Hoje. Joga hoje. Pode falar? Entre Théo Gutierrez e Barcos. Entre Théo Gutierrez e o Alexandre que vem pro Palmeiras. Alexandre. Théo Gutierrez ou Lucas Prato? Lucas Prato. Théo Gutierrez ou Guerreiro? Não dá nem Théo Gutierrez ou Leandro Banana do Palmeiras? Théo Gutierrez. Ai. Tá vendo? Eu quero ver até o Neymar. Leandro Banana. Théo Gutierrez ou Matuidi? Matuidi. E eu falava que o Leandro Banana era péssimo e os caras falavam que não. Aí, o Renatinho. Bom, esse foi o Momento Sem Parar no Estádio 97. E agora eu quero falar com você sobre mais uma maneira para você usar o seu Sem Parar. Agora você pode pagar táxis usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece. Agora, no aplicativo Sem Parar Táxi. Às vezes você está numa situação onde você está sem dinheiro no bolso, você está sem cartão de crédito. Eu mesmo outro dia estava na casa do Benjamin, ele para variar nunca tem dinheiro para emprestar, mas a minha sorte, eu tinha o aplicativo do Sem Parar Táxi. Chamei o táxi e para pagar foi mole mole, porque não preciso nem cadastrar cartão de crédito. As corridas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico. O Sem Parar é assim. Tá sempre com você onde quer que você vá. Agora até no táxi, Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vão trazer mensagens. Dá uma aqui. Informação, sobrinha. Fala, vó Olímpia. O Renatinho, que era o volante do Palmeiras, foi emprestado pro Joinville lá, né? Do... Nem jogou direito lá, né? É, ele rompeu o ligamento, menisco, né? É. Só volta em 2016, tadinho. Que fase do Palmeiras? Até o jogador que não tá lá. Palmeiras não, né? Mas ele não ia jogar no Palmeiras, vovó. É, mas é um beijinho pra ele, que melhoras, viu? É bom jogador. É bom jogador, porém ele não ia jogar até o final do ano no Palmeiras. Ele vai emprestar até o final do ano pro Joinville. Voltaria no ano que vem. Agora, vai voltar, aí que tá. Entregamos o jogador inteiro e volta bichado, né? Volta quebrado. Ah, eu prefiro que volte bichado. É. Olha aqui, o Diego Ribeiro manda mensagem pra nós aqui através do aplicativo da Energia. É santista. Esse Daniel Guedes, lateral direito, tem potencial. Lucas Otávio é bom jogador. Muito melhor que o Valência. Muito melhor. O Alisson faz muita falta. Ele é um jogador bruto, bate mesmo. Mas é muito melhor que muito volante por aí. É bruto o Alisson? Não, ele é pegador como é o Valência. Aguinaldinho, você gosta mais de jogador bruto ou pegador? Eu acho que a junção é a melhor coisa. Eu gosto muito daquele volante do Vasco. Quem? Aquele com cara de pirata. Ah, que tesão que eu tenho. Cara de pirata? É, olha, um dia eu gostaria de ter uma conversa sós com ele. Imagina, ele e a Domênica dando carrinho junto, as peladas. Mas aí é homenagem, dando carrinho pelado. Tira desse negócio. Mas se der carrinho pelado, meu, seu tchoba vai aí. Mas é de ideia. Ele não tem cara de mal. Ô, Domênico, se você vai jogar uma partida de futebol e do outro lado... Aliás, espera só um minuto. Você tá falando com um cara que jogou muito. Pode falar. Bate o balão. Jogou muito, Ele começava às 8 da manhã e até às 10 da noite. Jogando só muito. Café. Não, tô brincando, você era bom de bola. Bate apenas com poucos. Fala. Se você vai jogar futebol, é um estilo parecido com o do Evair. Sim, é verdade. Pode falar. Pode continuar. Não, Henrique, tem que ser justo. Fica quietinho. Não, vou ficar. Tem que ser justo. Você jogou justo, mais que o justo, Evair. Não joguei mais. Pode ser só uma sorte que o Evair deu. Não precisa também começar. O meu estilo era parecido. Porque assim, eu bati a pênalti. Jamais errei um pênalti na minha carreira. O Lucas, o filho do Bar, tinha 7 anos. O time da rádio, quem pegava a bola lá pra bater pênalti? Dodô, punha lá na marca do Gabriel. A Domênica bate com o estilo. Dá licença que aqui é com nós. Tava chamava a responsa e batia o pênalti e fazia gol. Aqui, ó, cara, aqui, ó. Tava 14-0. Aí tinha recalcado, mano. Recalcado. No time da rádio só tinha dois caras que jogavam muito bem. O mano no gol e eu na linha, filho. Obrigado. Esse era um time bom. Ué, é fato. E o senhor era adversário que eu fiz um gol no senhor. E o senhor é recalcado por isso. Recalcado. Porque o senhor na época não era da rádio. Eu tô elogiando. Nós jogamos contra, fiz um gol no senhor que o senhor ficou nervosinho. Fala de dia 4. Ninguém lembra disso. Eu marquei um gol nele como goleiro. É mesmo? É, sim senhor. Ficou nervosinho. Olha o anota aí, cara. O senhor definiu na hora. O site lá que eu esqueci. Dia 4 de agosto faz 15 anos na rádio, hein? Vixe, ó. 4 de agosto. Que beleza. Parabéns. 4 de agosto. Parabéns. Mas, Domênico, vamos supor que você vai jogar futebol, Society e tal, beleza. Leva o seu time lá. Aí no lado oposto tem um jogador que vai jogar pelado. Você joga? Assim, pelado? Não, o cara vai entrar pelado. Não pode jogar pelado. Não, o cara quer jogar pelado. Ele marca duro você, jogar pelado. Uma vez o cara mostrou a bunda pro Domênico no campeonato. Lembra? Era Copa, lembra? Copa Bavária. Ó, Aguinaldinho. O cara fez gol e mostrou a bunda pro Domênico. Mas o cara tava louco pra dar pra mim. Ó, Aguinaldinho. Eu não gosto de ser gostosa. Você jogaria pelado com o Dodô? Olha, eu queria disputar gol a gol com o Domênico no futebol de sabão pelada. Futebol de sabão. Não falta respeito comigo, não. Pois é, Dodô. O cara tá jogando pelado, faz o gol e sai correndo pra te abraçar. Se abraça. Dá um peixinho com a bunda pra cima. Olha aqui, o Thiago André. Não fique triste, Dodô, pela festa que fez. Com certeza vai ficar no Z4. Essa realidade do porco. O único título é ganhar de um grande como o Corinthians. Para de falar bobagem, velho. Você fala muita bobagem. Vai entender de futebol, vai discutir comigo. Trouxa. O Everton, calma, o Everton. É a opinião do ouvinte. Calma. Eu posso, eu tenho a minha opinião. Eu falei que ele é um trouxa com o ouvinte. Não, não, e a opinião dele é um lixo pra mim. Ele não te ofendeu. Então eu pego a opinião dele e jogo no lixinho, assim, ó. No lixo. Porque eu acho que é uma opinião um lixo. Ó, bichinho. Tá ofendendo o ouvinte. Que nem pegar um papel assim de papel e jogar no lixo. É igual a opinião desse. Não, cara. Tá ofendendo o ouvinte. Eu não tô ofendendo. Eu ofendi a opinião dele. Ele não, ele é gente boa. E como é style aqueles lixos automáticos, né? Lixo. Claro. Pô, aquele é style, né, velho? É bacana, mas é caro. Tá caro. E quebra. Tá. Chique, chique. Quebra. Véi, você vai gastar dinheiro com lixo. É um saquinho de mercado lá, mano. Põe lá e joga fora. Não quebra. Veja mesmo fresco. Não quebra? Não? A RG defendendo. Tá vendendo lixo agora, RG? A RG vende lixo automático agora? Que eu tenho. Tá levando. Tá. É só saber cuidar, né, RG? A quanto tá um lixo automático, velho? 397? Depende do tamanho. Se tiver uma lixeira de 20 litros, é um preço. Uma de 2 é outro. Uma do tamanho do Portuga. King size. Aí é um tonel, velho. É brincadeira. O Everton Pereira. Sombra, você viu as finais da NBA? Só o primeiro jogo. Segundo, não acompanhei. LeBron jogando muito, aquele Curry do Warriors, baixinho bom de bola, é verdade, muito bom. Cara, tá 1-1, hein? É? Um a um, e foi duas na casa do Golden. E lembra uma vez que o Domingo falou, isso aí não vai dar em nada. Quem falou? Lembra você. O que eu falei o quê? Oh, pega a gravação, você lembra? Pega a gravação do que você vai. Pega a gravação. Pega a gravação. Então pensa, Bené. O senhor pega a gravação, senão o meu advogado vai entrar na justiça contra o senhor e contra o senhor. Contra o senhor e contra o senhor. Não, pega a gravação aí, quero ver. Pega. Ó, eu lembro até hoje. Se não pega, pega aqui. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje, domingo, falou assim... Olha o que você vai falar. Esse LeBron aí, se acha... Eu falei isso. Ele falou que era o Balorinho. Olha pra mim, olha pra mim, fala pra mim. Ele falou assim... Olha pra lá. Tá bom. Fala pra mim, quero você falar na minha cara. Tá bom. Falei o quê? Eu vou, tô repetindo. Você olhou e falou o seguinte... Esse LeBron... Não dá risada, fala sério. Você para de fazer careta. Não, eu tô falando careta, é que você não fala sério, amanhã, você tá mentindo. Amanhã, se você não intimidar o baile, você tá mentindo. Vou trazer a máquina da verdade e vou colocar no senhor. Você... Aqui ninguém coloca nada, não. Você falou o seguinte... O LeBron James apareceu. Jamais falaria uma bobagem dessa. Aí você falou assim, esse cara se acha o Michael Jordan. Quero ver, não vai dar nada. Não, nunca falei Marrento, isso. Nunca falei isso. Bah. Jamais. Pode pegar essa gravação. Pega. E se não trouxer a gravação, será processado. O processo bah. Senhor que tá falando. Vai no seu. Vai ficar procurando, não vai achar nunca. Vai achar nunca. Agradecer aqui, olha, mensagens do Daniel de Mateu, Laércio da Costa Ribeiro, Rodrigo Melo Caldeira, José Maria Pedra, o Thiago Braga, o Vinícius Almeida. José Maria. Esse ouvinte palmeirense conseguiu superar a Domênica na cornetagem. Tava falando aí do volante. O Alan Alves, valeu, Alan Alves, fazendo elogios ao Rúdio, Sérgio Beno Júnior. Valeu, amor. Sombra, gostaria que o Benja desse opinião sobre o trabalho do Oswaldo. Oh! Em 140 caracteres, Benjamin. 140 caracteres. E tem que ter hashtag no final. Eu vou resumir em nota. Nota 5 até agora. 5, nota 5. Agora vou falar de uma empresa. Pegou um time novo, botou numa final de campeonato. Perdeu pro Santos. Começou o brasileiro, tá mal. Você falou que esse. Começou o brasileiro, tá mal. Botou numa final de campeonato que o senhor disse que não vale nada. Sim, mas botou um time que não vale. Mas botou um time... Não é parâmetro. Sim, mas é um time totalmente novo. Tudo bem, mas não é parâmetro. Isso que é engraçado, velho. Quando pega um time totalmente novo, não, porque o time é novo, não dá pra mostrar trabalho. Mas é o Benjamin. Aí pega um time que já tá lá muito tempo, Benjamin, e falou, não, mas jogador já ganhou tudo, agora o cara não tá. Quantos jogos o Palmeiras fez, Benjamin? Eu tô acabando de falar, no brasileiro. Tem um ritmo de jogo. Eu acabei de falar, no brasileiro não tá bem. Mas todos os jogos, se pegar quantos jogos ele fez bem? Ah, contra o Goiás, não, o lá, Inter. Não, vamos lá. Quais jogos o Palmeiras jogou bem? Não, Goiás jogou bem. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Contra o São Paulo. A primeira final contra o Santos, no Palmeiras. Contra o Corinthians. Jogou bem contra o Corinthians. E contra o Santos. Contra o Santos, o primeiro jogo. Segundo jogo, só jogou o segundo tempo. Contra o São Paulo Correia, jogo. Ele jogou bem? Não. Aí segundo tempo também. Jogou mal o primeiro tempo. Tá perdendo de 1-0. Tá perdendo, então, tá perguntou, então, jogou bem o segundo tempo contra o Santos no último jogo, só o segundo tempo. O jogo contra o São Paulo. O segundo tempo contra o Sampaio Correia, bem. Contra o São Paulo. Contra o Corinthians, agora que ganhou de novo. Contra o E contra o Internacional, que jogou bem. Não, mas o jogo contra o Corinthians. O resto, também, velho. O jogo contra o Corinthians, então, dois jogos contra o Corinthians, um contra o São Paulo. Você conta nos dedos, cara. E não dá pra jogar um tempo bem contra o São Paulo. Então, RG. É pouco. Consórcio Honda, todo ouvinte que falar o slogan, chegou a sua vez, Consórcio Honda, ganha um lindo boné. Também oferecimento de Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e inscreva-se. Agora eu vou falar da HDI Seguros. Quero fazer uma pergunta pra você, ouvinte do Estádio 97. O que que vale mais, hein? Seu carro ou seu tempo? Ó, por mais valioso que seja o seu automóvel, certamente é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bater o carro é simples, é só passar no HDI e bate pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita muito mais o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar, nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Vamos lá, né? Vai tocar aqui o Asdrubal, Dodô. Vai tocar aí. O Bar falou que já achou o dia da gravação. Alô? Alô? Opa, quem é? Meu Deus. Como é que é o nome, velho? É David. David. David do que, David? Braço. David Alves Sobral. Alves Sobral. Sobral. Tá certo. Quantos anos você tem, meu velho? 37. RG, 3.7 hoje. Não é outro dia, não. É, não é outro dia. Tô só olhando aqui. Olhando o quê? Segunda-feira. Ah. Não sobrou porra nenhuma pra nós comer aqui. Ah, sensacional, é verdade, hein? Ah, tá fraco, esqueceram de nós, de novo. Tá fraco de comida, hein, velho? De novo. Não, até o Barcelona, velho, os caras jogaram comida pros caras lá em cima do caminhão. Verdade. É. Porra, não é nada. RG. Vamos sair num caminhão pra ver se joga comida. Olha o Mano Brau aí. Fala, Zé. Curti esse nome aí, mano. Qual? É, eu sou o Brau. Ah, sensacional. É verdade. Nossa. Aí você foi curti bem. Mesmo, viu? Boa. Você foi bem. Tá certo. E o Charlie também. Tá certo. E qual que é o... Qual é o bairro aí, velho? Ah, o beijo vai matar fácil, é Vila Sister. Ah, Zona Leste, querida. É, isso aí. Tem até aquela banda, o Twisted Sister. Porque um dos componentes era brasileiro. Morava lá. E morava lá, só que ele foi cedinho pros Estados Unidos. Era um bebê que foi roubado, vendido pros Estados Americanos. Deixa eu falar sobre aí, em 87 eu trabalhei lá na fábrica de copo. Tem a fábrica de copo ainda aí na Cisper? É pertinho, tem sim. Tem a Cisper, né? É. É, isso aí. Ah, então tá bom. E o time, brother? Ah, Tricolor Paulista. Eita. Lembra, Domênico, das Pointer Cisper? Bom grupo esse. I'm so excited. Elas, sensacional. As Pointer Cisper. Ô, David, você viu o jogo do Tricolor sábado à noite? Não entendi, Sombra. Você assistiu o jogo do Tricolor? Ah, assisti sim. Assisti o jogo todo, Sombra. Gostou? Ah, gostei bastante, viu? O time ele mostrou aquela mesmo sistema de jogo que da época do Muricy, com muita posse de bola, porém, foi um time mais objetivo, mais agudo, né? Foi mais objetivo, é verdade. Verdade. E vem cá, o Michel Bastos tá jogando muito, né, cara? Ah, tá mesmo, hein, Sombra? É um jogador, assim, que o São Paulo foi um achado, né? E se identificou demais com o time. É um cara... Você percebe nas entrevistas dele, no comportamento dele, ele é um cara muito profissional. A postura dele é diferente, você percebe isso. Até quando o Michel Bastos vai conseguir jogar por ele e pelo Ganso, velho? Ah! tá complicado. O Ganso, eu não sei. Eu acho que se ele continuar nesse joguinho dele aí, ele não tem vida longa, não. Esse técnico aí, ele parece ser bem sério também. E tem um cara que eu acho que não vai demorar muito, vai ganhar a posição dele quando voltar na seleção sub-20, é o Bosquilha. Ô, Sobral, não sei se você reparou uma coisa que eu acabei vendo no jogo de São Paulo. Você viu como o Luiz Fabiano se movimentou pelos lados? Saindo pra jogar? Ele foi outro jogador. Nesse jogo, ele foi outro jogador. Inclusive, acho que 2-3 dias antes, eu vi uma reportagem que o Osório, ele teve uma conversa de canto, uma conversa, todo mundo percebeu isso, de canto com o Luiz Fabiano. E eu não sei, eu acho que essa conversa ali, ela fez com que ele mudasse o comportamento total, assim, dentro de campo. Agora, Malandro, esse gol é do Luiz Fabiano, parece gol de society, né, Malandro? Chegou na cara do goleiro, rabiscou, fingiu que ia chutar, o goleiro pulou. Ô, David, aquele menino novo, João Paulo, você viu? Já chegou uma proposta pra ele. Proposta. Chegou uma proposta pro Gar, mas já, a direção já disse que não vende e ele disse que não vai. 15 milhões de reais. Sabe qual foi o clube, Chum? Hã? Mas você sabe qual clube que foi da proposta, não? Eu não sei se essa de 15 foi do Porto ou foi do Braga, ambos de Portugal. Ah, foi do Braga, eu vi isso aí, acho que foi do Braga. Mas pecado vender agora o jogador, hein? Pecado, jogador potencial. É. Uma dessa aí quebra a perna, ninguém sabe. O mano só pensa na desgraça do mas cara. Mas é verdade, é uma oportunidade que você não pode deixar mas passar. Mas nós temos uma funilaria boa, se quebrar a perna, conserta, fica zerado. Tanto é que o pessoal falou pro Rodrigo Caio, se ele for pra lá, pra ele não correr nos dois primeiros dias. Aí não, Rodrigo Caio já tá bom, tá correndo. Já deu assistência, faz barulho quando vai. Imagina, Rodrigo tá zerado. Fala, cara. Puseram no ciborgue. Mas eu acho assim, cara. Se o São Paulo já tomou essa postura de dizer que não vende, ele falou que não vai, eu acho que isso aí tem muito a ver com a venda do Rodrigo Caio. Porque se o negócio do Rodrigo Caio não tivesse já bem encaminhado, eu duvido que eles não venderiam, viu? É, mas acho que o São Paulo ainda vai fazer grana aí com mais algum jogador no meio do ano aí. Além do Rodrigo Caio, ainda acho que, olha, ou um Souza ou um Denilson deve rolar. O São Paulo vendeu o Bruno Vini, cara. São Paulo vende. O maior clube pra vender. E tem tonto que depois traz. comentário imbecil, hein, senhor? Todo respeito, né? Tem que ser jornalista essa hora, hein? Não, velho, mas o tonto não foi você. Foi alguém que foi atrás. Ah, mas você quis dizer que ele representa. É, tem... o RG é um santista, mas porra. Eu vou fazer o quê? Tem que concordar. O idiota lá que fez a besteira, ué. Vou fazer o quê? Ô, David! São Paulo e Chapecoense, lá em Chapecoense. Jogo bom, hein, Sombra? Esse time de Chapecoense aí é um time que joga e deixa jogar. Um time rápido. Acho que vai ser um jogo bom. Eu não sei, acho que é um jogo pra muitos gols. São Paulo deve ganhar lá de um 2x1, 3x2. É, São Paulo, segundo o irmão do Mano, Marcão, eu não lembrava da tabela, mas pega a Chapecoense e Avaí na sequência. O Marcão vai pra esse jogo? E depois a Palmeiras. Não, eu proibi. Ou você amarrou o Marcão. Oh, mas São Paulo quando joga fora do Morumbi é um deus nos acuda, hein? É, precisa comprovar que... É, contra o Inter conseguiu empatar lá, até poderia ter ganho até, né? Mas era o Inter aí mistão, né? Então... São Paulo precisa provar que tá forte mesmo, é jogando fora e bancando, né, cara? Então, mas vamos ver qual que vai ser a postura do time agora, porque esse é o primeiro jogo do Osório fora. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento, né? Eu acho que vai ser um jogo legal esse aí pra testar, viu? É, o São Paulo pega a Chapecoense fora e aí recebe o Avaí no Morumbi. Se fizer 6 pontos, termina líder depois de 2 rodadas. E vale a pena ver esse jogo, e vale a pena ver esse jogo do São Paulo com o Avaí no Morumbi? E parece que a torcida do Avaí está prometendo fazer uma festa. Parece que 1000 ônibus estão vindo. Quanto? O mano adora a torcida do Avaí. Você sabe que sábado. Não, mas depois que proibiram os sinalizadores aí, 80% da festa. A torcida do sábado ofuscou a festa do Barcelona lá. Foi a torcida do Avaí. Torcida do Avaí é impressionante. Você está rindo, idiota, mas o Avaí é o 7º do Campeonato Brasileiro. Eu falei, a BBC mostrou um especial da torcida do Avaí justo no sábado, dia da Champions. E chamavam de Hawaii. Não então, sabiam falar Avaí. Ó, 8 horas. Eles acham que o Gabriel Medina joga lá. Ô, David! O time do Avaí, quando começou, todo mundo achou que ia cair, no entanto, né? Um abraço pra você, David. Boa noite, tudo de bom. Ô, senhor, faz a mexer aí. Faz. Só você, nesse jeito de garoto, te garante a diversão minha com meu filho. A garante a diversão com meu filho. É, você fez um extended aí, mas tá certo. Tá bom? Deixa eu fazer outra aqui, essa daqui é pro Benja. Chegou a minha vez com o Sócio Honda. Boa, ganhou o boné da Honda, muito legal. Você tem moto também ou não? Não tenho, Benja. Eu então, não tenho moto, não. Moto é. Mas você ganhou um boné muito legal da Honda. Você ganhou um boné muito bacana da Honda, é nóis. Valeu, David. Um abraço, cara. Um abraço, Sombra. Valeu! Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Grupo Esser, construindo com valor. Falar nisso, vamos falar da Esser agora, né, Narigu? Vamos falar da Esser, sim, amigão. E olha só, você quer mais qualidade de vida? Sim. Quem não quer? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Ô Aguinaldinho, você gostaria de morar na Casa Verde? Com certeza, com a minha menina. Erika, todo mundo sabe. Olha, é um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, 1 suíte. É, amigão, esse é mais um lançamento da Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Então não perca tempo e venha conhecer o Le Village Casa Verde. Desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. O apartamento decorado está lá para você visitar, a rua José de Brito de Freitas 295. José de Brito de Freitas 295 ou acesse esser.com.br/levilage. O Village com 2 L's. Se você preferir, pode ligar 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias vivendo no Le Village. Também vai ser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e toda a família Esser, Zombinha. Todo ouvinte que ligar aqui no estádio e falar: chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné da Honda. Olha, pessoal, a gente encerrou o leilão beneficente do Estádio 97. Nós estávamos leiloando uma camiseta do São Paulo, autografada pelo Rogério Ceni, né? E também junto com uma vaga de estranho no Ninho, né? E olha, o ganhador do leilão foi o Fábio de Souza Lima. Ele doou 1000 quilos de alimentos. 1 tonelada de alimentos não perecíveis. Parabéns, o cara parabéns. Tem nome de conservatório. É Fábio de Souza Lima. Eu estudei Lima. Aqui, ó, no Souza Lima aqui. Na Zé Maria Lisboa, né? É, não, era no 9 de julho quando eu estudei, agora é na Zé Maria Lisboa. Então, os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes, soletrando, credenciadas aqui pela Energia 97. Muito obrigado ao Fábio de Souza. Parabéns. Lima, que em breve estará aqui recebendo sua camisa autografada pelo Rogério e também fazendo o Estranho no Ninho. Estádio 97, oferecimento de Banditec. Vai fazer uma graduação em TI? Quer uma dica? Faça Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Ó, por exemplo, antigamente a faculdade não precisava preparar aluno para o dia a dia das empresas. Na Banditec, você tem o Programa H, que desenvolve o seu potencial para integrar e liderar equipes. Sabe esse conceito tão falado atualmente de coaching, de orientação? É isso. Você tem, ao longo de toda a graduação, aulas que falam sobre o comportamento mais valorizado pelas empresas hoje. E isso torna você um profissional muito mais completo, muito mais essencial e muito mais promovível, não é? Essa é apenas uma das coisas que a Banditec faz para atualizar o ensino de TI. E ainda tem 75% de aulas em laboratório e curso de inglês que desenvolve seu potencial para liderar equipes. Faça a Banditec, a faculdade que fez um update em tudo. No currículo, na metodologia, na tecnologia e na relação com o aluno. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Boa, quero só mandar um abraço especial para uma pessoa que faz a diferença nesse país. Quem? Caçador de mentirosos. Quem? Caçador de desmascara mascarados. Ah. Esse que é, realmente é o nosso Joaquim Barbosa. Quem? Do rádio, o Bá. O Bá já me avisou. Parabéns, o Bá já me avisou que achou a gravação desse pulha do Domênico falando que LeBron James era. Põe no ar o negócio aí. Põe aí. Um abraço rapidinho aqui, Sobral. Põe no ar aí, quero ver. Só um minutinho, gente, por favor. Fala aí, mano. Mandar um abraço aqui pro Márcio da T-Max Station aí, o pessoal da Moca aí, todo mundo ouvindo o programa direto. Mandar um abraço aqui também pro Jonas, que tá fazendo aniversário hoje. Mandar um abraço aqui também pro Antônio da CTX, pro Márcio e pro Júnior também. O nosso amigão ouvinte aqui também, o Marcos Tadeu, o corintiano que tá aqui fora assistindo o nosso programa. Muito boa, pra mandar um abraço pra toda a família dele. E mandar um abraço especial aqui também pra Lucimara, que é terapeuta ocupacional corintiana aí também, que cuida da mãe do Bá e também toda a galera da Unidade Básica de Saúde do Carandiru. O Bá, que é o Joaquim Barbosa do Estádio 97. Olha, e agora uma solicitação importante, olha. Sabe o Leonardo? Leonardo sim, Ramos da Silva? Sim, sim. Que era motorista do Dr. Antônio, falecido Dr. Antônio? Então, o Leonardo está precisando de doadores de sangue. Nosso amigo Leonardo está precisando de doadores de sangue. Então, as doações podem ser feitas nos seguintes locais: no Hospital Bandeirantes da Unidade Santo André. Vamos ajudar o Léo. No Hospital Bandeirantes da Unidade Santo André, na Avenida dos Andradas 444, na Unidade Vila Olímpia, Avenida Santo Amaro 2468, e na Unidade Liberdade, na Rua Barão de Iguape 212, segundo andar. A doação deve ser feita em nome de Leonardo Ramos da Silva. Leonardo Ramos da Silva, entre parênteses, o São Paulino. Horários de doação de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde, e sábado, das 8 ao meio-dia. Leonardo Ramos da Silva, doe sangue em nome dele nas unidades do Hospital Bandeirantes. Força aí, Léo. Boa, Léo. Um abraço pro Antônio Carlos Marino Moreira, que ganhou a camiseta do Estádio. Antônio Carlos é o do Birino, do Aguinaldo, não é? Ganhou aí 3 dias úteis para retirar seus prêmios. Estádio volta amanhã no oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente, até amanhã, boa noite. Programe-se. Freedom. Tá começando mais um programa Freedom. Todo domingo, 6 da tarde. Energia. Olá, sou o deputado Jorge Caruso. Sempre digo que as pessoas de bem e de caráter precisam estar presentes na política. Ano que vem tem eleições em sua cidade. Filie-se ao PMDB e faça também a diferença. Filie-se, participe. A mudança está em suas mãos. Essa é pra sair do busão. Eu vou comprar, se alugar sua moto. Você pode sonhar e também realizar. Fazer economia e ficar legal na foto. Sobe na moto e tira o pé do chão. Cabe no bolso, prestação sem juros, fácil pra pagar. Consórcio é Honda, é Honda. 5 milhões.

night sessions.